A gente pode começar, que a Gay falou que vai atrasar. Mudamos o dia por causa da Gay, por causa das velhas da Gay. Mudamos o dia por causa das velhas da Gay. Aí a Gay tá com quem? Com as velhas hoje de novo. Olha. Todo dia. Eu não tenho paciência para velhas. Mas tá fazendo o que essas velhas hoje, gente? Fit dance. Ué, mas foi pro fit dance que hora? Só Deus sabe. Dá um soco na cara dessa homossexual. Ridícula. Por isso que gay não tem que ter nada. Adoro que o compromisso dele é com a gente, mas na verdade é todo dia com as velhas, né? Aham. Ele já tava chegando em casa, ele... Ai, amiga, vou atrasar 20 minutos. Falei, tá bom. Mas 20 minutos já deu. Já deu. Exatamente. Exatamente. Deixa eu botar os nuggets aqui no prato que a gente começa. Amo, que além de pãozinho de queijo também tem os nuggets. Eu menti, não botei pão de queijo, não botei nuggets. Babies. Porque comer queijo essa hora, eu acho que eu posso passar um pouco mal. É verdade. Adoro nuggets, baby. Eu botei pra entregar minha airfryer na sexta-feira que eu tô em casa. Sete, qual marca que você comprou? Mundial. Ah, é a minha, eu amo. Achei que tava muito barato, ainda consegui R$10 de desconto com cupom que tem do Tudo Gostoso. É a Family? É de 4 litros. É, porque o que que rolou? Você lembra que eu tava com a minha, eu fui comprar porque Kaique, né, quebrou a dele. A que eu comprei dizia que era 4 litros, que nem a minha. Só que eu achei ela bem maior, ela é tipo meio quadrada assim e tal. Tanto que eu ia ficar com a nova, eu acabei deixando lá, porque aqui eu não tenho tanto espaço. Aí eu deixei por lá mesmo, pra eles estragarem. Só que eu achei, não sei se não existe mais da minha hoje em dia, o modelo. Eu achei bem grandinha. Tanto que assim, eu faço na minha, eu faço 2 hambúrgueres, né? Lá dá pra pôr uns 4. Que delícia. É sobre isso. Tirou os nuggets, bem? Tirei. Então vamos. Em 3, 2, 1... Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, Léo Oliveira. Olha, meus amigos, eu estou muito engatilhado nesse programa de hoje, porque achei que meus colegas de podcast aqui eram pessoas sérias. Fui olhar o celular do Sasser do Zenon e encontrei nudes dele. Estou chorando nesse momento em posição fetal, porque não me envolvo com esse tipo de gente. Eu amo. Ai, ai. E daqui a pouco, né, assim que o mundo permitir, Márcio Zanon estará conosco aqui nesse belíssimo podcast também, né? Assim que o Safado. Mundo tivesse... É, já mudamos a gravação por causa dele, né? As pessoas vão ouvir no domingo, mas nessa semana estamos gravando na quarta-feira. Né? Porque Zanon falou assim, as velhas querem fazer uns negocinhos em quinta, mas meu compromisso é com vocês. Mudamos, ele ficou com as velhas. Quer dizer, com as senhoras do Fit Dance, né? Não vamos chamar assim, não. Cretino safado. Mas estamos aqui, então, para entreter vocês aí pelas próximas horinhas, trazer notícias gostosas, nem tanto, né? Trazendo coisas maravilhosas, coisas incríveis para você. E vamos começar, então, aí com um bloco de notícias e amenidades, né? Que é o bloco favorito de 11 a cada 7 pessoas desse podcast, né? Maravilhoso. E vamos começar com a notícia de trabalho, que as pessoas trabalhar é bom demais, né? As pessoas conseguem contribuir pro PIB do país, é uma loucura. Então vamos começar aí com notícias, né, importantes para os fãs, né? Para os fãs de All for All Mankind, essa série incrível que todo mundo assiste aí, né? Comenta-se muito, porque disseram que Mirelle Enos, né, foi contratada aí para fazer a quinta temporada da série. Vale lembrar que o protagonista da série é o Joel Kinnaman, né, que trabalhou com ela em The Killing, né, lá que a menina foi, né, formar com os índiozinhos e pereceu. Então agora temos aí agora Mirelle Enos confirmada no elenco da quinta temporada de For All Mankind. Né? Eu vi umas pessoas comemorando a contratação dela. Eu pensei, gente, Mirelle, até onde eu vi, né? É tão sem gracinha, tão sem alminha. Ela é bem sem gracinha. Ela é muito sem alma, né? Aí eu tô vendo que ela é membro de uma. Vai ser membro de uma força de segurança em Marte. Tá? Gente, o nome da mulher é Mirelle Enos? Uhum. Aham. Eita. Exatamente. Uma fusão, né? Fusão. E olha aí, nem demorou, nossa, chegou a gay. Quem é gay? Chegou a gay. Você que tá com a nude aí no celular. Ué? Viada, acabei de ver que meu computador configurou e apagou tudo que eu tinha nele. Não acredito. Gente, passado. Como assim? Mas apagou tudo o quê, gato? Todos os meus arquivos do meu computador. Como assim, viado? Não sei, ele pediu pra reiniciar ontem, ele reiniciou, né, pra ele atualizar. E apagou absolutamente tudo. Mulher, às vezes você reiniciando ele de novo, volta as coisas tudo. É, às vezes é só o login, você faz o login certo. Às vezes é só um coisa que deu assim, um... Puff. Então tá, depois eu tento de novo. Agora eu não posso. É, fica tranquila, vai dar tudo certo. Ai, socorro. Sonatina 2 apagado. Aquele garoto, você não vem com essa fake news, não. Não faz isso com o Henrique. Não faz isso com o Henrique. Mas os meus arquivos estavam tudo lá. Não sei nem o que eu salvei no HD. Porque tem coisa olha. Só no HD. This is for the people who was lost somebody. Né? Só assim. Em Celebration of Life. Nossa, gente, minhas fotos todas passadas. Ai, as nude, tudo perdida. É agora, Brasil. O que mais tem aqui? Menino Renée Zellweger, né? Essa grande atriz aí. Vai ser protagonista de uma série do Max, né? Chamada Jane Smith, tá? E essa série gira em torno de uma advogada de defesa brilhante, dura e com um humor peculiar nos Hamptons. Até agora, Jane só se importava em ganhar. No entanto, seu mundo é virado de cabeça para baixo quando, à véspera de seu maior caso na carreira, ela é diagnosticada com um tumor cerebral terminal. Enquanto a investigação se torna perigosa e pessoal, Jane se recusa a deixar que sua sentença de morte impedir que ela resolva o caso. Nossa, é verdade, né, gente? Achei bem inovadora. Bem pra cima, né? Achei inovadora, inclusive, o plot. Achei, né? Hit. Achei que estão com tudo e não estão prosa. Divertix. O comeback de Divertix, né? Divertix, que é tudo que o filme da Emma Roberts que ainda tá na pauta hoje, não é. É sim, seu hater. Você não entendeu. Tem várias com a Divertix. Ah, e quando ele acaba, né? Para, muito quando bom. Quando acaba, né? Ele é Divertix quando acaba. Não, ele é maravilhoso, cada segundo. O que mais temos aqui, menino? Emilia Clarke, uma das favoritas de Márcio Zanon. Dracarys. Tá empregada. Né? Dracarys, ela fez um vídeo, né, do aí. Piloto, né? Aí ficou empregada. E não é. Como é que eu posso dizer? Não é nada relacionado a Game of Thrones, né? Ah. Esse que vai ser o segundo papel dela depois de ter feito Game of Thrones, né? Porque o primeiro foi o grandioso Invasão Secreta, né? A série que deixou todos nervosos. Mas agora ela vai ser protagonista de uma série no Prime Video chamada Criminal. Mama, I'm in love with a criminal. Ela não fez mais nada depois de Got além de Invasão Secreta? Ah, fez filme de Natal, série, não, aquele filmes. De Natal que morre. Last Christmas I Gave My Heart. É, fofo. Exato. E o da Abelhinha também, né? Também que ela é, fez. É verdade, que ela parece uma idiota. Exato. Papa na cara dela. E nessa criminal aqui, ela vai ser uma criminal, não acredito. Não, é vilã. Ela vai ser uma assaltante, né, que faz parte de uma gangue aí junto com o seu Namor. E ela, segundo a sinopse, é definida como uma mulher que está no limite. E seus segredos vão colocar em risco ela e toda a sua gangue. Que é isso, hein? Todas. Hit, hein? É, Daenerys Gangster. Achei milhões, hein? A Daenerys Gangster, né? Ela em cima do Drogon lá de Gabarreta. E aí, no elenco a gente tem Charlie Hanna, né? A gente tem o Charlie Hanna aí. Famoso, gostoso. Também. E a Adri Arjona, que tá naquele filme do Glenn Powell, Assassino por Acidente. Né? Menina, esse filme é bom? Menina, eu gostei bastante. Você não comentou ele, achei que tinha passado, mas achei ele assustador. Mas você gostou porque divertix. Glenn Powell aparece nudes ou porque é legal? É divertix, é bem divertix. Divertix. Eu fui ouvir porque um cinemático sobre esse filme, que eu ouço, tem Beatriz Fiorotto, né? E aí eles foram falando, eu fui me interessando pelo filme, achei que tem cara de ser divertix mesmo. Sim, porque eu achei, eu não tinha visto trailer, né, nada, que era esses filmes de ação, de porradaria, não sei o quê. E não é, né, menino? Não é. Não tem porradaria, não tem ação. Porque Glenn Powell, ele é um professor de sociologia, filosofia, né, na faculdade, e ele faz uns bicos pra polícia, né? Faz uns bicos pra polícia. E aí, ele é obrigado a, tipo, fingir que é um matador de aluguel, num desses trabalhos que ele tá fazendo com a polícia. E aí ele se sai tão bem que acabam botando ele várias vezes pra fazer esse trabalho. Até que ele se apaixona por uma mulher que tá lá encomendando a alma do marido pra ele, né? E a partir daí tudo pode rolar. Eu vi que ele faz umas imitações de umas atuações de famosos e tal, Tom Cruise. É. Porque ele vai, né? Cada assassino que ele faz, ele bota uma personalidade diferente, né? Amo. Então, mas muito, é bem multifacetado, né? Ele vai chegar na Netflix, né? Chegar na Netflix, que ele é original Netflix nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ele passou no cinema primeiro. Mas se você compra o arquivo especial, ele já vem até com a legenda em português, menino. Ah, não, vou esperar então na net. Tem previsions já? Não, não temos previsions. Tomara que seja antes de Severance e Ruptura. Ah, é, porque é 17 de janeiro, né? Saiu aí o primeiro teaser trailer de Severance Feat Ruptura, né? 17 de janeiro vai estrear. Viado, você chega em julho pra anunciar uma série pra janeiro, é melhor não anunciar. Isso porque já tem mais de quase 2 anos que a série passou, uhum, né, amigo? Ai, hoje em dia tá nessa, né? 5 anos de série. Mas sabe o que não vai levar 5 anos pra voltar? Grey's Anatomy. Grey's Anatomy ganhou data de estreia. Ai, finalmente. E hoje a gente sabe muito mais sobre a nova temporada de Grey's Anatomy do que exato. Na semana, né? Exato. Anotem aí, hein, gente. Grey's Anatomy estreia dia 26 de setembro. Tá? Dia 26 de setembro estreia Grey's Anatomy. Então, provavelmente, a gente vai falar sobre ela na semana seguinte, né? Comecinho de outubro. E aí volta a Grey's Anatomy, volta 9-1-1, que vai ter a premiere, que vai ser Ataque de Abelhas. E vão ter a estreia de Dr. Odyssey, né? Nova série de Shea Ryan aí. Gente, então, 9-1 virou uma paródia de si mesma, né? Ataque de Abelhas. Ataque de Abelhas, tá? Tá de bobeira? E já que o Leos falou aí que tivemos notícias de Grey's Anatomy, é que seu Pompeu, né? A maior de todas, mandou avisar que vai estar em pelo menos 7 episódios dos 18 que a próxima temporada vai ter. Olha aí, né? Pelo menos. Eu adorei que a matéria falava assim, vai ter, né? A despeito de sua emocionante despedida, que eu falei, foi um volta aí semana que vem pra Bailey. Seu Pompeu vai aparecer ainda mais nessa temporada. Eu falei, bom, proporcionalmente não, porque no caso ela fez 7, 8 da temporada que tinha 20. A passada ela fez 4, né? E agora ela vai fazer acho só 7 de... Acho que 4, que a gata apareceu tanto. É porque foi só no começo, né? Ela foi até o 7 e depois ela fez o último. Ah, verdade. Porque ela fez até a pausa. Verdade, tá certo. E aí vai agora aparecer em pelo menos... Não é nem 7, né? É pelo menos 7 dos 18. Agora eu não entendi porque só vai ter 18. Uma série dessa em sua plena forma, com um elenco novo, assim, que ninguém tá saindo, não é, ninguém tá insatisfeito. É porque eu acho que esse ano eles vão fazer aquele esquema que vai seguido até dezembro. E depois volta, sei lá, tipo em março, né? E aí vai direto de março até maio. Não, é bom que dá aquele aquela saudade, né? Aquela coisinha gostosa. Mas nunca se sabe. Você consegue sentir saudade? Porque eu não consigo. Ah, que isso, menino. Tão bom, Grey's Anatomy. Me divirto tanto. Né? E também temos aí as datas de estreia de Hypotension, né? Que é a série que a filha da Jane Smart lá em... Da Jane Smart, não. Jean Smart. De Hex, né? Essa é a única série que vai estrear na Fall Season junto com... Na Fall Season da ABC, né? Junto com Dr. Odyssey. Né? Esse grande hit também. Incrível. Menino, tivemos aí hoje, né? A data, a capa e a tracklist de 143, né? O novo álbum de Katia Perez. Né? Dr. Luke. Inclusive o single sai amanhã, né? Amanhã, no caso, dia que a gente tá gravando quarta, na quinta-feira sai o single, né? De Woman's World. Ah, não vai debutar no logado? Não vai, poxa. Né? E aí vamos ter Katia com um grande hit aí, patrocinado por Dr. Luke. E todo mundo ficou assim, mulher, por que tu tá fazendo isso? Mas eu confesso que eu gostei bastante dessa segunda prévia que ela lançou. Pendurada nos negócios lá, mexendo as peitolas. Eu gostei, confesso. Tá? Eu tô achando uma cara de Bon Appetit, essas prévias que ela tá lançando. Ah, será se? É, porque é aquelas coisas meio robô, mal feitas, assim, sei lá. É assim, né? Assim como Jenny Prioli, não sou contra a sexualização, não. Acho que tem que ter. Mas tá esquisito o negócio, os visuals. Os visuals, né? E aí, menino, o álbum de Katia vai ser lançado no dia 20 de setembro, né? Vai ter 15 músicas no álbum. E aí as músicas são Woman's World, né? Que a gente vai conhecer amanhã, esse grande hit. Depois tem Gimme Gimme, com 21 Savage, que também vai estar no Rock in Rio, inclusive. Gimme Gimme é aquela indição cantou em Lee Project? Gimme a Man of the Midnight. Ah, eu achei que era do Lee Project. Não, é do ABBA. Inclusive, o álbum da Katy Perry sai no dia que ela faz o show no Brasil, né? No Rock in Rio. O álbum sai no mesmo dia. Ela podia aguardar pra debutar na Premiere de Grey's. Adoro! É que é uma semana depois, né? Aí tem que esperar mais uma semana, a pop. Aí tem Gorgeous também, tem OK, o Wonder... Gorgeous é da Taylor. Gorgeous. Mas agora elas são amigas, agora pode. Será que liberou? Liberou. Senão o Dr. Luke, mete a porrada. Aí tem que liberar. Dr. Luke. Aí All The Love, Artificial, Truth, Lifetime, Nirvana... It's His, He's Mine, Sexual, com a Kim Petras, Doom, Waves, com Patron. J.I.D. e Artificial, de novo, que é a Swamp Version Fit do Chic. Gente, a gente, né? Jurando que ela ia vir com os fit com Taylor, com coisa, gente famosa, né? Kim a Petras, viado. Esse povo B, né? Ah, eu amo Kim, mas podia chamar Paris Hilton, né? Ai, meu Deus, podia ter um Stars as Blind, né? Nossa, imagina o Cesar Blind com Katy Perry. Nossa, seria tudo na minha tudo carreira. Tudo pra mim. Ah, Paris Hilton retomou a carreira, né, Sassi, de cantora? Retomou, e eu fiquei muito feliz por isso. Ah, eu achei que a ícone precisava tentar de novo. Agora eu tô esperando a Lindsay Lohan retomar a carreira, depois que ela terminar de filmar Sexta-feira 13, Sexta-feira Muito Louca 2. Ah, achei que era a Lindsay do Glee Project. Ah, essa nunca teve uma carreira, na verdade. Para, vencedora do Tony. Não ganhou Tony, não. Não ganhou o Tony, não. Mas ela foi a Elphaba na Broadway. No máximo, ela ganhou um Tony Ramos. Ela ganhou um homem peludo. Exato. Menino, já que tava rolando aí os... Como é que é o nome desse negócio, gente? Que a gente esperava pra saber as programação da série, tudo, as séries novas. Upfront. Upfront, exatamente. Você esqueceu. Nem existe, né? Não existe mais. Tava tendo upfront das coisas da Disney, né? Teve da ABC e, obviamente, teve do FX, né? E aí eles confirmaram pra 17 de setembro a estreia de American Sports Stories, né? Aaron Hernandes. A nova franquia de Tia Ryan também. Porra! Tava todo mundo esperando, né? Ou se fala de outra coisa, né? Mas vai ter um crime nesse esporte ou é a carreira esportista de alguém? Esse homem dessa primeira temporada se matou-se. Ah, sempre muito saudável as coisas do Ryan Murphy, né? Exato, ele gosta dessas coisas, né? Mas bom que nós não vimos aqui falar de American Horror Story. Também, graças a Deus. Ah, eu vi que tava confirmando um povo aí no elenco de American Horror Stories, né? É porque vai ter a outra lá, né? Vai ter a do... com o marido da Taylor, né? Que o papi do, de Pose vai estar num episódio. Ah, é? Aham. Tô tão feliz, né? O povo arrumando trabalho. Cadê a segunda parte da temporada de American Horror Stories que começou ano passado? Nunca... Cadê? Gente. Cadê? Cadê? Eu, hein? Cadê? Ninguém viu. Porque ninguém pediu, né, neném? Ninguém pediu essa bosta. Mas a gente gostou da primeira, Black Mirror. Ah, gostamos porque era Black Mirror, né? Por isso que a gente gostou. O que mais aqui? Menino, já que a gente falou de Upfront, essas coisas, a NBC também lançou aí suas datas, né? E saiu hoje também a primeira foto, né, do elenco aí de The Voice 26, né, que é Reba, Snoop Dogg, Gwen Stefani e Marco Bublé. Puta que pariu, hein, gente? É tipo aquele meme do prato tem bolacha, macarrão, arroz, um queijo. É, uma confusão inacreditável, cara. Você botar o Snoop Dogg e a Reba no mesmo lugar, eu acho assim um pouco. Mas é sobre isso e tá tudo bem. Que mais que temos aqui? Menino, confirmado aí que a nova temporada de... Nova temporada não. A série do Spider-Man Noir, do Nicolas Cage pro Prime Video, vai ter 8 episódios. Tá confirmado aí. Vai ter 8 episódios nessa gloriosa série que tá todo mundo aguardando muito, esperando muito. Brasil. Spider-Man Noir. Eu gosto muito desse Spider-Man. Multiverso noir, né? Tem Spider-Man noir, Sed noir. Uhum. É o noir-verso. Exato. Né? Não era o Nicolas Cage que era Superman? Né? Quê? Né? E aí saiu aqui que o Brendan Gleeson vai ser o vilão da série também. Quem é Brendan Gleeson, gente? Brendan Gleeson é o véi que arranca os dedos naquele filme dos Banshees de Inisherin. Pô, nem imagino quem seja. Tu não viu o filme Banshees de Inisherin? Quem é Banshee de Inisherin, gente? Ninguém. Deixa quieto. Vamos pro bar. Você tá inventando de inventar filme, gente. Vocês veem que ele inventa as coisas. Ah, não, mas esse menino filme era até com o Homelander, né? Banshee. O quê? Banshee de Inisherin. Isso, a Banshee. Eu adorava essa série, Banshee, inclusive. Do falecido canal Cinemax. Grande Banshee, né? Ai. Famosa. Também saiu aí a data, né, menino? Do quarto e último filme da franquia Invocação do Mal, né? E eu amo que eles anunciam assim: ah, o filme vai sair, hein, gente? 5 de setembro de 2025. Temos o diretor, temos o roteirista, mas não temos ninguém no elenco. Um beijo a todos. Ué. É, não isso. Tem nem a Annabelle mais, né? Que queimou. Queimou no Rio, né, menino? Ah, gente, que horror. A pobre. Vários filmes queimou no Rio. Tanta coisa pra coisar foi queimar no Rio. Queimou no Rio, viado. A pobre. A minha amiga foi na exposição antes de pegar fogo, né? E aí ela falou assim: menino, uma exposição ruim demais. Jamais diria. Ela falou: claramente as coisas não é original, nem perto de ser original. Os tecidos. É, né, ninguém ia mandar um negócio original, tipo sapato da Dorothy de 1930. Pra vir pra cá pro Brasil. A gente me respeita, né? Ah, tô dizendo que a Bebel era original de samba, né? Original do samba, é. Né, Bebel? Original, sim, original do Paraguai. Ah, mas grandes merda, aquela boneca tinha um igual na praia, né? Um dia desse. Eu amo. Fosse mega. O que mais aqui? Menino, Jennifer Lawrence. Georges, né? Georges. Jennifer Lawrence tá com vários projetos aí, né? Algumas semanas a gente falou que um dos projetos dela é que ela vai fazer um mistério no tipo Housewives de algum lugar, né? Vai fazer aí pra A24. E ela vai fazer um outro filme pra A24 baseado numa HQ chamada Why Don't You Love Me, né? E nessa HQ, o plot da HQ, é que tem esse casal, que vai ser Jennifer Lawrence e ator a ser escalado, que eles são esse casal que estão vivendo um péssimo momento em todas as áreas da vida dele, até que eles percebem que talvez eles não estejam na realidade em que eles pertencem. Gente, então, Dark Matter. gente falei que eu terminei Dark Messages, eu conto hoje o final. Menino, não conta. Pode contar, porque... Ah, não, então espero você ver. Eu tô no episódio... É engraçado, né? Que eu tava três, né? Eu tô assim... Ah, gente, eu não tenho tempo de ver Dark Messages, tudo passado no 3, quero ver. Mas eu vi a novela de 17 episódios. Então, né? Nenhum, né? É isso, né, meu anjo? É aquele ditado, né? Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. É, quem não quer, dá o cu. Que? É... Quem me dera, saudade. Seguindo aqui, menino. A mulher mais bonita do mundo, também conhecida como Simone Ashley, né? Aí a gloriosa Kate Sharma de Bridgerton entrou pro elenco de Fórmula 1, né? O que? Filme aí do Brad Pitt, falando sobre a Fórmula 1, né? Nossa. Inclusive, ela foi vista em Silverstone, que foi onde rolou o último prêmio de Fórmula 1, e eles estavam gravando cenas do filme lá, mas acharam que ela tava só apagando de bonita lá, mas na verdade ela tava filmando aquela, trabalhando dela. Exato. Um filme feito para o público do Logado Esportes, né? Aham, uhum. Exatamente. Achei um grandíssimo hit aí. Voltando aqui na base do Jobs, né, menino? A gente sabe que o Ryan Murphy tá com muitos projetos, né? Dr. Odyssey, American Sports Stories. E também tem um projeto dele aí chamado All's Fair, né? Que é o projeto onde ele é showrunner e produtor executivo, junto com ninguém mais, ninguém menos que Kim Kardashian, que também é protagonista da série. E agora a gente tem no elenco aí duas adições, né? Que vão balancear muito essa série, que é Glenn Close e Halle Berry, né? Glenn Close e Halle Berry entraram pro elenco aí, de All's Fair, para poderem ser coadjuvantes de Kim Kardashian, né? Meu Deus, Glenn Close, né? Perdeu tudo mesmo. Perdeu tudo. Nem quando ela dublou Pokémon, ela teve tão escanteada quanto agora. Ela dublou Pokémon? Dublou, a Erika revelou esse plot. Gente, nem eu sabia, eu que sou fã. Ela é o Togepi. Ela fez a velha, né? Ela do Batman da Galáxia, né, menino? O Togepi. Que ódio. Imagina a Glenn Close sendo apresentada, conhecida por Togepi, Miranda Priestly, que não é ela também. Eu achei maravilhoso. Ai, gente. E aí elas vão ser coadjuvantes dessa grande série aí de Kim Kardashian, né? Que é baseada, onde Kim Kardashian será uma grande advogata, né? Uhum. Que tem um escritório de advocacia só formado por mulheres. Ah, enfim, a série da Dayane e da Luca, né? Exato, só que sem da Dayane e a Luca, né? Exato. Ah, se bem que a Glenn Close pode ser a Dayane e a Halle Berry pode ser a Luca, né, menino? Sim. Ô, Sassi, por falar em série em escritório formado só por mulheres, né? Tenho notícias aí do Drama Queens, nossas queridas de One Tree Hill. Ih, depois da novidade de novo host? Então, a gente não falou disso, né? A gente não falou que o Moreno agora não. É o host? Não. A gente só comentou entre nós durante a semana. Ah, então segura. Então segura aí a informação. Segura aí. Ah, a gente também teve essa semana aí novas fotos, né, da terceira temporada de Heartstopper, né, que no dia que estamos gravando faltam 86 dias para a estreia da terceira temporada. Gente do céu! E também temos aí, tivemos a grande revelação de que Oliver, o mais querido, o mais, o top modelo das HQs, vai aparecer na série. Ah, né? Finalmente. Quem é, gente? Me explica que eu não... É o irmãozinho do Charlie e da Tori. Ele tem irmão? Tem, irmãozinho fofíssimo. Fica sempre zoando que os meninos estão se pegando, o Charlie e Nick estão se pegando. Ele é um querido! Por que não apareceu até agora? Tá tipo o outro filho de Alicente em Game of Thrones, que não apareceu. É porque... Eu até mandei pro Sassi, um menino que eles fizeram uma coisa de caçar letra, tá? Acharam o Oliver. O menino falou assim: ué, gente, vamos dizer o quê? Tava na avó, né? Foi passar um tempo fora. Aí eles adaptaram agora pra ele aparecer como Primon. Vai ser um Primon, né? Eu acho que, assim, eles falaram que essa temporada ia adaptar o livrinho lá, o One Winter, alguma coisa assim, que é a história dos três irmãos passando por uma barra. Aí eu acho que eles vão introduzir Oliver como primo, vão tentar dar essa encaixada pra contar a história desse livrinho. Eu não li esse livro, só li o outro que Nick tá indo pra faculdade e tal, mas me parece que eles conseguem aproveitar Oliver bem nessa introduction. Sim, que Oliver, ele na HQ, ele é muito querido. Muito querido. Ah, é um fofo. Ele é maravilhoso. E botaram o casaquinho igual ele tá na HQ, gente. Botaram o mesmo casaquinho, gente. Muito fofo. Eu tô muito animado, né? E aí foi até a Alice Osmond. A Alice Osmond que falou, né? Que ele ia ser introduzido como primo. E que ele vai fazer uma participação breve, mas muito animada na série. Ah, então ela vai introduzir pra depois fazer a historinha do livro na outra, né? É porque até porque essa temporada vai ser a temporada da Barra de Vida, né, gente? Sim, de Charlie morrendo. Essa temporada vai ser muito tá Barra de Vida. Meu bebê. Tá recebendo hates. Exatamente, aliás, né, o Joe Locke, né, tá recebendo muito, muito, muito hate por causa do trailer de Agatha Desde Sempre, né, Agatha All Along, que também saiu o trailer essa semana. E que tá maravilhoso, hein? Hate. Eu gostei muito do trailer, gente, tenho que dizer. Eu também gostei. Gostei muito do trailer, não tava esperando nada e fiquei ligeiramente empolgado pra ver a série. Achei que tá no nível de bruxão que a gente precisava. Exato, achei bastante, gostei bastante. Também. É, um hit. Acho que agora a Marvel tá de volta, né? Que... Agora sim. Vai voltar com Deadpool, gente. Vai voltar com Deadpool. Esse menino fazendo uma bruxa, tá maravilhoso. Tá. E é agora... que todos nós queríamos, né? Ser uma bicha com uma bruxa de vapor dele. Uma bad bicha, bruxa. Mas eu acho que assim, gente, o menino Joe, eu já tinha falado que ele não ia ter paz na vida, porque realmente, né, os atributos dele são um pouco fora do que se espera da indústria. E aí eu acho que quando ele fizer essa bicha femininíssima, essa bruxa, ele vai... Tá, espero que ele esteja muito bem amparado, assim, e empodere-se realmente, porque eu acho que ele vai sofrer muito. Tomara. Se eu não Tomara me engano, não, né? Nem conto no Twitter e tal, assim, se eu não me engano, não tem conto essas coisas. Sei que você tinha falado, tomara que ele sofra, pobre. Não, tomara que ele se empodere e dê na cara dos haters e tudo. É, assim, eu acho que ele faria muito bem, acho que ele já fez isso na época de Arsop, mas faria muito bem em desligar redes e tudo durante a exibição de Agatha também. Eu também acho. Eu acho que vai ser muito bem, muito bom pra saúde mental dele. Porque... Sim. E eu continuo insistindo que um dia esse menino vai aparecer gostoso e vai ficar todo mundo assim, nossa, nunca falei que era feio, não sei o quê. Nunca pensei. Eu acho ele um querido. Se ele fosse ruim ator, ele não ia estar, né? Porque assim, um menino feio não ia conseguir papel, né? Vamos ser sinceros, né? O outro que é o... Como é que é o nome do menino? Do padrão que ele pega no Harry Potter? Kit Harington. O Kit, ele não é... Ele é meio limitado. Não, Kit Harington não, meu. Kit Harington é o Jon Snow, menino. Kit Connor. Eu sempre confundo os Kits. É um pouco limitado, né, de ator. Mas ele é gostoso. Ele é padrão. Então, pra você ver, um vai pelo talento, um vai pela beleza. É isso. E você não gosta de padrão, né? Não, odeio padrão. Detesto padrão. que mais a gente teve aí, menino? Tivemos aí o trailer de Agatha também, né? Dois primeiros episódios estreiam dia 18 de fevereiro. Fevereiro não, menino, 18 de setembro. Tô doido. 18 de setembro estreia os dois. 18 de setembro vai ter tudo, né? Vai ter dois logados por semana? Não vai, não. Porque o Upfront está... Não temos saúde pra isso. Mas... A gente tá tendo saúde pra gravar um, menino. Imagina dois. Não, mas essa semana foi o maior número de episódios que eu vi com a pauta em muito tempo. É verdade, mas porque era boa, né? A gente, é verdade. Isso aí, essa semana a gente entregou o salário. Deu sangue. O salário vale a pena, né? Ainda falei pro Sasuke que ia ver o filme que ele tinha botado, que depois sumiu da pauta, se não tinha visto também. É, mas eu falei que eu botei o filme antes, né, menino? Antes do coisa. Também tivemos trailer de Gladiador 2, né? Com Paul Mescal aí, Denzel. Menino, gostei muito desse trailer do... Mas gostou do trailer? Gostou não, do gostei Paul. Do trailer. Gostei do trailer, porque o Paul Mescal eu já gosto. Já acho um sabor há muito tempo, sabor, né? Homens de Desde shortinho, Normal né? People. Desde Normal People, eu acho ele um sabor ex, né? Pelo um direito dos homens de shortinho, né? Uhum. Sim, gente, Paul Mescal, eu sei que você gosta muito, não vou negar a atuação, a saboridade e tal. Porém, acho que não combina com esse papel de lutador, não. Que até o pôster lá, que tá ele todo assim, ele tá com a cara de banana. Garoto! Ele tem. Não combina. Ele tem a cara de pagalanchinho. Faria Limer que foi fazer cosplay de gladiador. Não respeitam, não respeitam. Nada vocês, gays. Também começou aí a produção, agora sim, da quarta temporada, né? Outra série que também aparentemente muito tempo pra ficar pronta, né? The Morning Show, né? Que já vai fazer um ano que acabou. E começou agora a produção da quarta temporada, né? Vão fazer leitura dos roteiros. Ah, agora com o grande aí. Pai de Alex, né? Pai de Alex, Jeremias Irons, Jeremias Ferros, tá? Ah, não sei, que empolgou muito essa semana, né? Foi que parece que vai rolar a sequência de O Diabo Veste Prada. Parece que vem aí, né? Parece. Glenn Close. O Glenn Close voltou na série, reprisando o papel. É aquele ditado, né? Pra quê? Uhum. É, eu acho também que é mexer... Não deixa as coisas morrer, gente. Pelo amor de Deus. É, até porque nossa amiga guerreira revelou que O Diabo Veste Prada original era gordofóbico. Você lembra dessa barra? Não. Graças a Deus, não. Que ela falou, gente, assisti o filme e envelheceu mal, não sei o que. Que o povo fez vários memes. Que ela disse que a Emily Blunt e a Miranda eram um gordofóbicos. O povo falou, você entendeu que elas eram as vilãs do filme? Foi todo um negócio. Ops. Tô no perereco. Vocês viram sim, que vocês não lembram. Que ela até falava assim, eu vi não sei o que. Aí o povo pegou só assim, gente, eu vi o diabo. Tipo, começaram. Ah, lembro, verdade. Lembrei. Sim. Verdade. E aí, menino, aparentemente eles contrataram o roteirista, né, pra poder fazer a sequência. E estão tentando trazer de volta a Meryl Streep, o Stanley Tucci, a Emily Blunt, a Anne Hathaway, né, e o diretor. Estão tentando trazer, mas... Expectativa é essa, a realidade é só Adrian Greene. É verdade, e os amigos avulso. Que vai falar que ele era o vilão da história. Isso, o verdadeiro vilão. Ai, que inferno isso. Porra, tudo de lá, ele era. A chefe mega abusiva, o menino não queria passar um tempo com a Namor, que era o grande vilão. Ai, me poupa. E aí, menino, tá a sinopse aqui, né? Que eu achei. Tem sinopse? Tem sinopse, achei meio bosta, mas tudo bem. A sinopse é a seguinte: a carreira de Miranda entra em declínio, o que a força a enfrentar Emily. Agora, uma grande executiva em um grupo de luxo, cujos investimentos em publicidade Miranda precisa desesperadamente. Mas quem fez essa sinopse? É fanfic? Fanmade? Parece, né? Porque não me parece que alguém envolvido no filme original escreveu isso, não. É. Vai ter Emily Blunt precisando usar o Zempic? Não, que ela agora é uma grande executiva, né? Exato. Não, Emily, mas quem? Emily é a Anne Hathaway. A Emily é a Emily Blunt, né? Não, Emily é a Emily Blunt. É? É. A Anne Hathaway é quem? É a Andy. Então não vai ter Anne Hathaway. Não, estão negociando com ela. Estão negociando com o elenco todo. Ela aceitando fazer tanta coisa, ela vai aceitar. É, gente, ela fez um filme com o príncipe, não vai fazer isso? É. Mas, menino, não tem dois meses. Tô brincando, pode ter que tenha mais. Que é Anne Hathaway dizendo que a continuação de O Diabo Veste Prada não faz sentido existir. É, mas se eu fosse ela também não aceitava nunca a sinopse não tem a personagem dela. É, eu ia falar, não quero também. Se eu não tô aqui no sinopse. Pois é. Entendeu? Então. Eu acho que Anne Hathaway reviu o filme, viu que envelheceu mal. É. Ó, essa roteirista, eu tô vendo aqui que ela participou do roteiro do primeiro. Tá, participou do primeiro. Ela fez um filme que eu e o Leoz gostamos bastante, que é um Caso a Três, também, de 99. Qual? Um Caso a Três. Um Caso a Três? Um Caso a Três. Não, entendi, eu tava perguntando, tentando lembrar do filme. Com Matthew Perry, Neve Campbell e Gillian McDermott. Gente, que filme é esse? É isso. Que o menino lá, o... McDermott, ele é empresário, namora com o Neve Campbell, e aí ele vai ficar um tempo fora, e aí ele pede pra Matthew Perry ficar de olho, porque ele acha que o Matthew Perry é gay, só que o Matthew Perry não é gay. Maravilhoso filme. Né? Ela fez esse, fez também Uma Manhã Gloriosa, que eu acho simpático, mas é fraquinho, que é aquele da Rachel McAdams com o Harrison Ford, que ela trabalha no canal de televisão, ela é produtora dele. Fez Comprando um Zoológico. Nossa. Escreveu vários episódios. Você escreveu 62 episódios de Crazy Ex-Girlfriend. Ó. Oh. Gente. Fez a história de Cruella, da Emma Stone. E o último trabalho dela foi o filme que o Léo também gosta muito, que é Na Minha Casa ou Na Sua. Ah, né? Sim. E essa Cruella não é ruim, Leonardo. Você é fala. Sim. Não é, não. Não tem roteiro, pode ter roupa. Mas tem um roteiro, sim. Você que não deixou sua mente voar. Tá bom. Inclusive, nesse do Ashton Kutcher, ela não só escreveu, como ela dirigiu também o filme. Não, mas com Na Minha Casa Na Sua, ela se redimiu. Ela escreveu. Eu acho que... Agora, por quê? Por que não chama pra dar um tapa nessa sinopse e a roteirista Jane Ortega? Acho que ia ser hit. Que podia ser, inclusive, a nova Emily, né? Podia, nova Andy. Ah, podia ser a filha da Andy, né? Com a marido abusivo. É verdade! Gostei. Podia ser a filha da Andy. E a Andy morreu, né? Ela vai ter que continuar o legado da mãe. Se vingar da velha. O vivente da velha. Se a Andy Hatter não voltar, eles botam um Christian Milioti. Tudo agora é isso. Todo dia essa mulher aqui. Isso. Saco agora isso. Eu passei, não tem limpagem nessa casa. O que mais aqui? Menino, o assunto do momento, né? Assunto eu achei que ia falar o açougue. Assunto do momento aí que descobrimos hoje, né? Na verdade, o grande jornalista Léo Dias, né? Anunciou no Fofocalizando hoje que um casal famoso ia se separar. Que ia sair mais tarde, mas que primeiro ele ia falar com a pessoa envolvida no caso, né? E agora, na volta pra casa, agora no finalzinho da noite, descobrimos que Isa foi traída pelo lixo, né? Que é o Yuri Lima, jogador do Mirassol, né? Que há menos de 15 dias estava no encontro com o Fátima... No encontro com o Fátima Poeta, dizendo que amava ela, quer fazer ela sempre sorrir, né? E aí a gata foi pro Instagram, fez um vídeo... falando que o Léo Dias, antes de publicar, mandou todas as coisas para ela, para assessora dela, para decidir como eles iam falar sobre a história e tal. E o homem, gente, o homem tava com a amante o tempo inteiro que ele tava com a Isa. Inclusive, o anjo mandou mensagens para a Isa no dia 8 de julho. Estamos gravando esse programa dia 10 de julho. E ele mandou mensagens para a amante no dia 8, há 2 dias, né? E as mensagens assim, menino... As pode, né? Deixa eu ver se eu acho aqui um pedacinho. Tá aqui. Eu acho meio estranho, Sassi, do nosso jornalismo atual, que né, a própria Isa falou no vídeo dela, tá, gente? Tentaram vender a história por 30 mil e eu fiquei assim... 30 mil. 30 mil? Pô, me falar que tá traindo com sabe? Sério que a gente queria tanto essa notícia assim? E foi a própria Biscate, né, que ofereceu. Eu fiquei pensando, hoje existe uma profissão fazer baixaria na vida de famoso pra ficar subcelebre, né? Porque assim, você é amante de um cara que engravidou a cantora famosa, e agora você vai ficar famosa e vai ganhar dinheiro? É isso que ela tá pensando, em ganhar dinheiro acima das custas da e vai da ganhar, pelo menos nas publi, né? Igual a corna do Buda. Exato, e se ela não aparecer numa fazenda da vida, num negócio assim, né? Que eles gostam desse tipo de coisa. E aí tem uma mensagem aqui que eu achei um fino trato, né? Que é assim. Eu quase não saio desse vídeo. Que coisa linda. Meu Deus. Vontade de te matar. Você é perfeita para ser minha puta. Putinha pra mim. Queria você assim, toda hora que eu quisesse transar, fuder, gozar, gostar. Vontade de te matar? Matar de fuder. Entendi. É. Eu acho que o Léo podia colocar isso lá no coisa das músicas e criar uma música. Com essas palavras bonitas. Olha. E aí ele bota assim: você está muito atentada agora. Fiquei lembrando da gente em Gramado, no caminho, dentro do carro, lá na cabana. Foi muito bom. Uma mensagem enviada na última segunda de agosto. Um romântico, né? Não é, menino? Né? Achei assim. Me pegou muito essa parte de você é perfeita pra ser minha puta putinha, né? Toda hora que eu quisesse transar, gostoso. Podemos normalizar que esse cara é um arrombado pau no cu e essa mulher é uma vagabunda, biscate, mocreia, desgraçada, né? Desgraçada. Ai, gente, ela não tem nada a ver, mas ela sabia que ele tinha um relacionamento, né? Com uma mulher grávida. Sim. Né? Então ela é tão filha da puta quanto ele. Arrombada. Piranha. Arrombada. Arrombada. Ela e a Cláudia de pedaço de mim. Duas arrombadas. Ah, gente, outra biscate também. Não aguento. Ai, que ódio. Aí achei a Cláudia tão belíssima, não sei se vocês acharam. Eu achei ela muito bonita. Mas foi não, bonita ela é, só não vale nada, mas é bonita. É, piranha. Mas agora, Léo, conta pra gente então o que aconteceu aí no Glorious Drama Queens, né? Porque eu achei que a gente tinha falado, né? Que tinha trocado o co-host, um novo co-host. É porque a gente fez as previsões, né? Eu falei que eu achava que podia andar, entrar Chantel. Ah, é né, verdade, que... para substituir Joy. Não, para substituir Hillary. Hillary, essa mesma que eu falei. Que Hillary saiu da série, né? Peyton saiu na sexta temporada. Na sexta temporada. E tá rolando esse feud aí com Joy e tal. Eu falei, bom, elas disseram que ia ter uma multiplicação aí dos pães e tal. Então achei que elas ou anunciariam o Chantel, você falou um dos meninos das antigas, né? O Chad ou James. Sim. E aí chegou o anúncio, enfim, né? There's a new drama queen, então. E aí se revelou o queridíssimo Robert Buckley, que entra na sétima temporada também como Clay, né? Que é o empresário do Nathan. Ele apareceu vestido de rainha na call com elas e tudo, causou horrores. Gente, uma bicha. E aí Hillary fala, o Robert traz pro Drama Queens a energia que eu trazia, porque ele é meio canalha, não sei o que e tal. E o personagem dele sofreu mais que a Ju também, né? Eles ficam brincando, ih, você já ficou em coma? Você já levou tiro? Ah, já, não sei o que, hahaha. Ficam lá rindo da tragédia do personagem. É isso. E aí, então, Hillary vai ficar como produtora executiva, vai voltar de vez em quando, mas eu acho que, né, só quando o Joy não tiver, porque afinal ela não tá precisada nessa amizade aí. E aí, Robert vai ficar fixo com as meninas. Eu não sei o que eu achei ainda, porque assim, eu gosto dele, Sasha bem sabe, né, eu sempre falo desse homem maravilhoso e tal. Mas sempre achei a energia das meninas só entre as meninas tão boa, sabe? Aí chegou ele e já achei que deu uma bagunçada. Uma caída? É, assim, não, é legal o episódio, eles não falam de nenhum episódio, né, eles só comentam como é que foi a entrada dele e tal, dão essa transição, mas eu acho que talvez fique diferente, assim, vamos ver como é que é o futuro da Drama Queens. Por enquanto, eu preferia que Hillary ficasse mais um tempo mesmo com esse clima estranho do que ela sair e ele ir, né, mas vamos ver os convidados, de repente tem muito convidado novo, né, porque na sétima temporada entra bastante gente nova de coadjuvante, que é esse Titan. Reboot então, criativo, né? É o reboot criativo, exatamente. Podia chamar o menino que fazia o Jamie, ninguém sabe por onde anda. Um beijo, Jamie. Mua. O Adriano tem quantas temporadas? 12? 9. 9. Não sei porque eu achei que era 12. Não, é porque Big Bang Theory teve 12. E menino, Léo Dias publicou aqui áudios do canalha com amante. Queremos ouvir? Acho ou não. Não? Então tá bom. Então não queremos ouvir. Então, menino, vamos começar nossas pautas da semana, né? Finalmente chegou aí o grande momento que vocês estavam esperando. E eu vou falar então do filme que eu acho que só eu que vi, né? Que foi um Tira da Pesada 4, Alex Foley, né? Quarto filme da franquia, estrelado por Eddie Murphy. E nem eu lembrava que o último filme tinha sido em 94, né? Nem eu lembrava. O filme tinha sido em 94. E eu achei muito legal que o dublador, né, é o mesmo dublador do Ed Murphy sempre, né? Então achei que isso foi muito nostálgico, pegou muito legal na nostalgia. Mas eu não vou nem entrar na trama, essas coisas. Mas eu achei que o filme ele é muito longo, né? Ele tem 2 horas de duração. E assim, é um fiapo de história, um fiapinho de história, que acaba se prolongando por muito, muito, muito tempo. Então, além do Ed Murphy, tem o Joseph Gordon-Levitt no elenco, tem Kevin Bacon, tem uma galera dos filmes originais, mas eu acho que ele não funciona muito bem. É divertido, né? Não posso dizer que não foi divertido, que não me diverti. Fiquei super nostálgico, principalmente com a dublagem. Mas quando você pensa assim, poxa, vou ver aqui o filme. Chega uma hora que tu fala assim, cara, não vai acabar, não. Não tem história, entendeu? E você fica, porra, vão de novo isso? De novo isso aqui? De novo isso aqui? De novo isso aqui? As situações ficam se repetindo muitas vezes. E aí você fica meio cansado de ver o filme, assim. Chegou no quando chegou no final... Falei assim, ah, tá, valeu pelo Ed Murphy, ver que ele tava se divertindo, dele pagar um negócio, um biscoito, uma coisa. Mas quando você analisa friamente, você fica assim, podia ter uma hora e meia. Mas Ed Murphy se diverte qualquer merda, né? É, um cara que já fez Norbit, né? Um cara que já fez Alvazona. O cara já fez Alvazona. Não, Alvazona é o Martin Lawrence, menino. Não, o Alvazona é o Martin Lawrence, gente. Gente, você me jura que Ed Murphy não tem o Alvazona? Não, Ed Murphy tá em Professor Aloprado, né? Mas o Alvazona. Mas é a mesma coisa. Não, é todo mundo com as roupas de latex, mas não é, não, menino. Aqui, ó, Vovozona, une clichê dos piores cacoetes de Ed Murphy. Vovozona? Não, gente, Vovozona é o Martin Lawrence. Ah, tá aqui, ó, no cinema em cena. O sonho de Martin Lawrence é ser Ed Murphy. Ah, tá. É legítimo. Então, pelo menos ele... Muitas vezes. Então, pelo menos ele copiou, né? Ah, não, Ed Murphy é o Norbit, o Professor Aloprado, todos esses aí. Mas Vovozona é o Martin Lawrence. Vovozona 1, 2 e 3, né? Trilogia. Tá de bobeira? E fora isso, sim. Fiquei, ah, tá bom, gente. Poderia trocar por outros e podia ter uma hora e meia, tranquilamente. Poderia ter uma hora e meia de filme. Não ia fazer a menor diferença. Ia ser divertido da mesma forma. E aí, como eles não têm história, eles ficam repetindo situações ao longo das 2 horas de filme. Então acaba. E tá sendo um super hit, Tiro da Pesada 4? Alguém tinha essa. Menino, foi o filme mais assistido, né, da Netflix na última semana. Mais de 41 milhões de viewers, né? O maior filme da semana. Tirou aí o... Sei que foi pra terceiro lugar. Tirou o da Hora Bizarra, que era o primeiro. Uhum. E botou... E depois, agora em terceiro lugar, é o da... Da Hora Bizarra, não. O da Jessica Alba. Como diria Snyder, né? Se tivesse ido pro cinema, desbancaria Barbie. Uhum. Exatamente. Se tivesse ido pro cinema, desbancaria Barbie. Ai, agora, um negócio que eu vi essa semana que me deixou desgraçado da minha cabeça. Eu assisti o documentário da Netflix chamado O Homem com Mil Filhos, né? Que? Eu tinha achado curioso o tema. Sobre Catra? Então, mas eu não sei... Não sabia da história, infelizmente não é sobre Catra, né? E eu fui dar o play, são 3 episódios de 40 minutos, então ele é sucinto no que se propõe. E a gente vê, assim, casais ali na Holanda, na gloriosa Holanda, que não conseguem ter filhos, então vão tentar banco de esperma, todas essas coisas, né? Até que surge esse homem na vida delas, o Jonathan delas, né? Que tem casais lésbicos, casais héteros, mas que não conseguem engravidar. Até que surge esse homem, o Jonathan, que se oferece pra fornecer o copinho cremoso pra essas famílias. Pra que elas possam realizar o sonho de ter o seu rebento. Fornecer o copinho cremoso. Né? Que elas possam realizar esse sonho de ser pai, de ser mãe. E aí... Geralmente você faz isso por um banco de esperma, né? Você vai lá, tem todos os trâmites. Só que ele não. Ele vai na sua casa, bate o milkshake ali mesmo, na sua casa. Isso, sim. E fornece o produto pra você fazer a insemination, né? A inseminação. E assim, ele faz isso com algumas famílias ali na Holanda. Até que chega um momento em que, tipo, essas crianças vão pra escola. E ele diz que a única coisa que ele pede em troca, não pede dinheiro, não pede nada, é que ele possa fazer parte da vida dessas crianças, conforme elas nascerem, né? Saberem quem é o pai biológico, essas coisas. E até então as famílias aceitam muito de boa. Até que, assim, elas começam a ir pras creches, pras escolas, e começam a aparecer, assim, crianças que são muito parecidas, né? Umas com as outras, muito similares, e que se atraem de uma forma... que é meio que inexplicável. Eles até explicam esse fenômeno de que pessoas da mesma família, com o mesmo traço sanguíneo, têm a tendência a se aproximar e tal. E aí, resumindo, Leózio, eles começam a ver que esse homem tem mais de 100 filhos nesse processo de engravidar, de fornecer o copinho cremoso para as famílias da Holanda. E aí você fala assim, tudo bem, problemático. Mas ele tem alguma coisa de especial para querer entrar nesse copinho? Não dava só pegar de um banco? Ele é só loiro, né? Ele é só loiro. Só branco. E aí, menino, o que que acontece? Acaba no final do primeiro episódio, aparece uma família na Austrália, que também teve acesso ao copinho cremoso. Meu Deus. Esse moço, Jonathan, tem um vlog lá, que ele passa viajando por vários lugares no mundo. E aonde ele passa, ele vai deixando a sua preciosa semente. no mesmo processo. E aí essas mães começam a perguntar pra ele quantos filhos ele tem, não sei o quê, e ele, tipo, vai debochando delas e tal, não sei o quê. E elas decidem agir contra ele pra que ele não possa mais fornecer o material, né? Porque, assim, ele diz que supostamente poderia ter 100 filhos, mas na verdade já são próximos dos das 300 crianças só na Holanda, né? Tá acontecendo. Só na Holanda. E assim, ele vai nos outros países e aí, tipo, começa a inseminar. E aí, de repente, essas mães entram em contato com uma jornalista do New York Times, porque surgem algumas matérias na Holanda, só que a lei da Holanda não permite que você exponha a pessoa. Então, aparece assim, um doador holandês está fazendo Brinks lá, tendo vários filhos, mas nunca se expôs ninguém. Então, elas decidem entrar em contato com o New York Times para tentar expor esse cara. E aí a matéria sai com o nome dele, com a foto dele e tal, e ele fica se achando fodão. Ele fala, agora todo mundo vai querer os meus serviços, todo mundo vai saber quem eu sou, e peraí, é o pão duro. Até que um dia esse homem vai parar no Quênia. E aí eles descobrem um grupo de Facebook, onde uma clínica, né, de inseminação está fazendo o seguinte. Ah, você quer doar seu sêmen? Vem aqui pro Quênia, a gente vai pagar a sua passagem para você ficar aqui 2 semanas... com hotel, alimentação, tudo pago e mais X em dinheiro para você poder fornecer não sei quantas amostras de sêmen. Tá. E eles descobrem nesse grupo que além desse Jonathan, existe pelo menos mais 3 pessoas que são doadores cereais de esperma. E aí, menino, eles conseguem... Cereais? É, cereais. Cereais, né? Achei que era esperma com cereais. O quê? Cereal donors. Não, é que é o leitinho que vai no cereal. Bom. Entendi. Cereal Milkers, né? Exato! Exato! Os donos da fábrica de requeijão. E aí... Como diria a Vanessa, né? Que fez agora uma música sobre as tranças de Lady. Pode leitar. Ah, meu... Que ótimo! E aí, menino, eles conseguem levar esse homem pra justiça. E aí, na justiça, perguntam pra ele quantos filhos ele tem. E ele fala assim que provavelmente deve ter uns 500 filhos. E ainda tem um agravante, né, que ele, o primeiro casal encontrou esse doador num site, que era assim, tipo, tenhafilhos.com. E, tipo, tinha vários perfis de doadores, e aí elas encontraram um doador que elas não gostaram, a princípio, e depois foram pro Jonathan. E aí descobre-se que nesse site, tenhafilhos.com, só existem 2 doadores, o Jonathan e esse outro. E eles ficam revezando pra inseminar. Isso quando não... Jonathan fornece o seu material, encontra com esse colega de profissão e eles misturam o sêmen antes de inseminar as pessoas. Pra eles fazerem um joguinho doentio de não saber de quem é o filho. Se é do Jonathan ou se é do outro. Mas deixa eu entender, eles fingem que tem outros doadores, botam outras fotos e usam deles ou só tem a foto, só tem o perfil deles? Não, eles botam outras fotos, como se fossem outras pessoas, mas na verdade são só eles dois. Meu Deus. Exato. E aí ele vai pro julgamento, ele acaba sendo condenado, proibido de fornecer mais material, né? E o documentário termina dizendo que pelas contas e pelo tempo de operação do Jonathan, provavelmente ele deve ter 3 mil filhos espalhados pelo mundo, tá? E além disso, né, um dos outros doadores cereais, ele falou que foi lá pro Quênia, que continua lá no Quênia, porque ele tem como meta de vida embranquecer a África. Nossa Senhora. E aí foi esse documentário que eu não tava esperando e fiquei passado. Não, e o tanto de incesto que deve estar rolando por aí com os filhos desse homem que não sabem, né? Exatamente, essa foi a maior preocupação das monas lá da Holanda, né? E tipo, essas crianças não saber que são irmãos e daqui a algum tempo, né, acabar rolando tipo de incesto, bizarro assim, bizarro. E podem inclusive reproduzir, né, tem um monte de problema aí com os filhos. Exatamente. Meu Deus. Mas não mais chocante do que isso, eu também vi outro documentário, que esse eu já tinha visto a primeira temporada, no ano passado. E aí agora estreou a segunda temporada, que é Moradores Indesejados. Não sei se você lembra que eu falei ano passado. Lembro. Dos produtos. Que era das... Parasita tudo. das bizarrices que tem nas locatários americanos, né, menino? Essa temporada é super curtinha, tem só 4 episódios. Mas, assim, tem duas histórias que eu acho que vale destacar, que são histórias, no mínimo, escabrosas, né? A primeira é de uma senhorinha que decidiu se mudar para Las Vegas, comprou uma casa lá, só que ela não tinha como bancar a casa. Então, ela começou a alugar essa casa, né? Alugar os quartos da casa. A princípio, ela alugou pro cidadão A, que era um ex... tinha acabado de se divorciar, tinha 2 gatinhos, gente boa, conviviam super bem, até que o morador B chegou na casa. O morador B era um GLS, muito bonito, bem apessoado. E aí, menino, de um tempo pra cá, o morador B começa a roubar as lâmpadas da casa, a puxar o rabo dos gatos do outro morador. E tudo que ele fazia de errado, ele dizia pra velhinha que era dona da casa que tinha sido o morador A. E, resumindo, ele entra tanto na morador B, entra tanto na cabeça da véia, que ele faz a véia ligar pra polícia e dizer que tinha sido agredida pelo morador A. Tinha sido agredida, roubada pelo morador A. Morador A vai preso, fica vários meses preso por causa dessa denúncia, até que a velha se sente mal e decide, por força dos filhos, tirar ele da cadeia. E aí, quando ela tira ele da casa, esse morador B, ele fica, assim, transtornado. E aí eles mostram pra gente o background dele, que ele já tinha tido uma outra casa, que ele ficou super violento. E aí mostra que ele teve um relacionamento de 12 anos com o cara, e que o cara falou que ele bebia muito, que vivia violento e tal. E aí a velha decide expulsar esse morador B. Só que ela queria expulsar ele, e então ela ficava gravando áudios dele pra mostrar que ele tava alterado, que ele se alterava. E numa dessas discussões, ele matou ela. O morador B mata a velha, né? E aí ele mata a véia e tenta botar a culpa no morador A, que nem mora mais lá, depois que saiu da prisão. Fica botando, dizendo que ele voltou pra lá pra se vingar e tal, não sei o quê. Um inferno. Um inferno na Terra, essa casa. E aí o outro episódio que é bizarro, que aparentemente apareceu em vários jornais do mundo inteiro, que tinham sido encontrados pedaços de corpos numa praia. E aí a gente vai conhecer que é um casal de jovens que tem problema com droga, que acabaram tendo seu expulso de casa e foram morar na casa de um velhinho muito gente boa também. Velhinho gente boa, que não perguntava referências, que nada. E aí um dia o velho se estressou com eles, matou os dois, cortou em pedaços e jogou na praia. E depois o velho disse que não, que eles tinham ido embora. Foram embora, gente, cansaram de morar aqui. Quando as famílias foram procurar eles, no meio da pandemia, né, 2020. Aí o velho falou, não, eles foram embora, menino, que loucura, cansaram. E aí conseguiram sentenciar o velho à morte. Que bizarro, assim. Mas eu fico muito nervoso com essas coisas de americano. Gente, americano é tudo doido, né? Eu fico pensando, como pode um povo ser tão maluco quanto o americano, viado? Eu fico, assim, nervoso. Mas vi muitos docs, assim, muitos docs bacanas. Tá bem doqueiro, né? Bem doqueiro. Você tava pouca aí, coisa, né? Só tinha 17 capítulos aí de novela, né? Pra você. Mas o pior é que esse o dos moradores eu já vi na outra semana. Eu só tinha esquecido de falar, né? Esquecido de falar. Mas esse dos homens eu vi, dos homens consumir o filho, eu vi essa temporada. Entendi. Eu vi essa semana. Mas sucesso demais. Mas vamos falar então de Astronauta Quase Perfeita, né? No filme do Prime Video, com Emma Roberts, né? Emma Roberts aí. E Leoz gostou. Eu confesso que ele falou assim, achei divertix. Eu falei, agora sim, então, vou gostar. E não gostei. Ai, gente, que absurdo. E não gostei. Não gostei muito. E Zanon sumiu só porque ele gostou também. Eu acho que ele não viu, menino, esse filme. Ele falou que tinha gostado. Ah, é? Falou que tinha gostado? Falou. Na hora que você falou mal, ele disse, ah, tem umas coisas boas. Ah, é? Então vou falar de outra coisa que eu vi, então, quando o Zanon não volta da janta dele. Boa. Vou passando tempo aqui. Eu vi um filme que na semana que eu peguei aquele filme do Tubi pra gente ver, eu assisti um filme que também não era do Tubi, né? Chamado What You Wish For, né? Com o Nick Stahl, né? Nick Stahl é o protagonista desse filme. Eu vi o pôster e achei que era aquele filme de terror, que você entra nessas casas mal assombradas, nessas coisas. Mas na verdade não, o Nick Stahl, ele é um chefe de cozinha, né, Masterchef, que tá devendo muito dinheiro na Inglaterra, e aí ele decide ir pra uma ilhazinha no... ali na América Central, decide ir pra uma ilhazinha na América Central, encontrar o melhor amigo dele, que também é chefe, e que tá ganhando uma baba de dinheiro, fazendo jantares especiais, né? E aí eles vão trocando ideia, o Nick Stahl vê que, tipo, o amigo dele tem, tipo, 1 milhão de libras na conta, e aí ele fica assim, caraca, o que você tá fazendo pra ganhar tanto dinheiro, né? Aí ele falou assim, ah, que meus clientes são muito importantes e finos, então meus jantares são super requisitados e tal. Só que a gente vê que esse amigo do Nick Stahl, ele tem, assim, uma tristeza no coração, uma dor. E aí, um dia eles vão pra vila, tomam uns goró, conhecem uma mocinha. Nick Stahl fica doido pra dar um match na mocinha, só que a mocinha está interessada no amigo dele. E aí, tudo bem, né? O cara transa com a moça vai embora. Nick Stahl dorme. Quando Nick Stahl acorda no outro dia, seu amigo suicidou-se a si próprio. E aí, Nick Stahl, como uma pessoa correta, direita, que ele é, o que ele faz? Enterra o corpo e passa a se passar pelo amigo que morreu, né? Falou, ele é chefe, eu também sou chefe. Exato, e falou assim, vou ficar com 1 milhão de libras na minha conta também, sucesso demais. Manda falsificar a identidade na China, né? Manda falsificar a identidade dele na China. E aí, de repente, aparece esses empregadores dele falando que tem um jantar chegando. Tem um jantar chegando, e aí ele precisa pagar 50 mil libras pros agiotas que ele tá devendo dinheiro não matarem a mãe dele. E ele pergunta pros contratantes. Fala assim, vocês podem adiantar pra mim 50 mil libras e tal, pra eu poder, né, acertar umas coisas que eu tô precisando lá no Reino Unido? Ele fala assim, podemos, né? Mas afinal, ninguém conhecia esse homem? Não, só conhecia de nome. Só conhecia de nome. Ele fala assim, ah, tudo bem, a gente pode dar 50 mil de adiantamento, porque você vai receber nesse jantar 300 mil libras pelo seu trabalho. E aí ele falou, ah, beleza. E aí é uma mulher e um homem mais velho. E aí essa mulher, que parece ser a chefona, ela fala assim, então, agora eu acho que vocês deviam ir buscar a carne pra gente receber os nossos convidados aqui. A gente precisa de pelo menos 2 tipos de carne pra poder fazer os pratos, nananã. Só que ele não contava que os pedaços de carne eram pedaços de carnes humanas. Gente, né? Do nada, Hannibal. E que, na verdade, ele tem que escolher uma das pessoas, no caso seriam 2 pessoas no vilarejo, pra poder matar e levar pra fazer a carne no jantar. Que, né, beleza, hein? E aí acaba sendo uma confusão, porque Nick Stahl tá super nervoso, nunca fez isso, né? E eles acabam matando apenas uma pessoa, né? Matam apenas uma pessoa, levam pra poder sangrar, tirar a carne, nananã. Só que eles não contavam com a astúcia de que essa pessoa que eles mataram era sobrinho do delegado de polícia da cidade. E aí... Sempre bom saber quem você tá comendo, né? Exatamente. E aí eles estão lá fazendo o jantar, né? E aí esse delegado aparece, perguntando pelo sobrinho, porque o guarda, o policial lá, viu o Nick Stahl e o velho interagindo com o sobrinho dele, né? E ele fala, não, nada a ver, ele passou pela gente, a gente conversou. Aí o policial pergunta, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, não, que a gente é dono de uma empreendedora que vai construir um hotel aqui nesse lugar e tal, nananã. E tudo isso enquanto o Nick Stahl tá lá cortando os pedaços de carne do menino, fazendo as comidas, tudo, né, pararéu. E aí a chefe lá da quadrilha, ela fala assim, então, doutor delegado, você não quer participar do jantar, é? Né, nós temos um lugar extra aqui na mesa. E aí o delegado vai degustando junto com os convidados, né, aquelas iguarias, uma delícia. E aí quando chega a última, ele fala assim, menino, essa carne é tão macia... Eu não conheço essa carne, queria perguntar pro chefe que carne é essa. E aí, menino, eles vão fazer a sobremesa, que a sobremesa vai ser língua, né? Língua com sorbê de pera. Vai ser a sobremesa. Só que aí quando eles vão cortar a língua do defunto, o defunto tinha herpes na língua. A língua tava toda podre e não ia ter como usar. Nisso, essa gatinha que dormiu na noite anterior com um amigo de Nixtal aparece na casa, querendo ver ele. E aí Nixtal fala assim, menina, ele foi embora. Só que aí quando ela repara, Nixtal está usando o relógio do defunto e a chefe lá do jantar tá chamando ele pelo nome do amigo Nixtal. Ela fala assim, que estranho, né, menino? Estão te chamando pelo nome dele, você tá com o relógio. Ela falou, ele me deu o relógio. Não queria mais esse relógio. Resumindo, essa mulher deu mole, acabou sendo morta, perdendo a língua que virou a sobremesa do jantar, né? Nisso, o Nixtal já tá nervoso, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E decide contar para o polícia, né, para o delegado, tudo que está acontecendo ali. Só que ele se fode, porque o homem véi descobre e mata a polícia também. Queima a polícia. Come a carne do polícia. E aí, não come a carne do polícia, só mata, corta ele em vários pedacinhos, derrete no ácido. E aí, Nixtal acaba... O filme não tem um final feliz, né? Que Nixtal acaba ficando preso nesse ciclo vicioso, porque o jantar é um sucesso, e ele é convidado para fazer um outro jantar, né? Em outro país, em outro lugar, e onde ele vai ser muito bem remunerado. E aí ele termina conversando com um cara que tá falando que tá cansado do trabalho dele, e aí ele pergunta pro Nixtal, ah, que é o seu trabalho? Ele fala, ah, eu sou chefe, cozinho para pessoas importantes e tal, viajo pelo mundo. Aí o cara fala assim, ah, você deve ser muito feliz fazendo isso, né? Não aguento ter que voltar pra minha casa. E aí Nixtal, assim, escorrendo uma lágrima no olho dele, assim, quando acaba o filme. Acho que a mensagem que fica é, cuidado com quais trabalhos você anda roubando. É, não deseje a vida do amiguinho. Pois é. Acho que esse é o maior recado. Não deseje a vida do amiguinho, porque você pode se lascar. Ai, ai, mas agora sim, o homem, o mito, a lenda, Márcio Zanon está de volta, né? Voltei. O computador mais fodido do que nunca. Então, não apareceu as coisas? Menino, não, reiniciei, aí ele entrou como se tivesse, eu tivesse entrado de novo, que nem aquela vez, eu tive que achar a página do WhatsApp, conectar de novo, fazer tudo de novo. Toda vez que eu reinicio, ele, como se eu tivesse reiniciado o computador. Ah. Olha, foi de aí, base, né? Foi de arrasta. Isso é sinal pra você comprar um novo. Eu acho que é isso mesmo que eu vou ter que fazer. Como? Não você sei. O meu me mandou um aviso bem assim, né? É, você vai parar de receber suporte e atualizações tal dia. Acho que é ano que vem. Ah, verdade. Né? Assim. E você não é elogiável pro Windows novo. Quiser saber o que você pode fazer, clica aqui. Aí você clica e ele fala assim, troque de computador. Inferno, né? Mas a gente ia falar, Zanon, enquanto você estava jantando, né? Que a gente ia começar a falar de Uma Astronauta Quase Perfeita, né? Space Cadet, esse novo filme aí de Emma Roberts, né, menino? Emma Roberts, que Leoz gostou, me animou, falou assim, muito divertido. E eu fui assistir, não gostei de nada. Foi tão badix, né? É, ruim. Humilhar Dix. Eu só gostei da amiga grávida, que eu achei ela um grande hino. Achei um hinário. Ah, eu achei, né? Esse filme um lacrix. Mas fora isso, eu achei tudo muito ruim. E apesar de aparecer Sebastian Yatra, né? Que é um grande gostoso também. Nossa, menino, Sebastian de roupa, né? Por quê? De roupa. Mas eu achei complicado esse filme, assim. Eu realmente. Eu acho que a Emma Roberts é tão ruim. Não. Assim, eu acabei de ver ela em Delicada, né? American Horror Story Delicada. É, então, comparando... É porque eu acho que a personagem é meio boba, né? Não. Eu achei ela meio boba. Mas eu queria que Leoz, então, falasse da gloriosa sinopse desse filme maravilhoso, incrível, sensacional. Olha, temos aí nessa comédia que é o novo clássico da geração, Rex, né? Nossa queridíssima Emma aí. Emma, cada um com seus problemas. Ela é uma mulher da Flórida, uma party girl, né? É, luta com jacaré no início do filme, né? Tá lá fazendo seus bons drinks, ela é barwoman. E aí ela tem um sonho antigo de ir pro espaço, porque mamãe gostava muito do espaço, né? Mama Rex. Falava, Rex, um dia você vai lá, não sei o quê. Só que ela era inteligente, né, em algum momento, e se perdeu na vida de festas e drogas que ela usa. E aí surge uma oportunidade, um programa aí da NASA, de treinamento, que eles abrem inscrições. Fala assim, quem quiser, manda currículo. O BBB da NASA. Exato. E aí Rex faz um currículo dizendo assim, sou festeira, sou faceira, sou garota, quero ir, não sei de nada, mas vou. A NASA é a do Drag Race? É. Sim. É a boqueteira. E também a babadeira, né? Exatamente. Mas melhor que a NASA, não é a Nadine, que é a amiga secretária de academia que Rex tem, né? Tá sempre aí no Smart Fit. Nadine pega esse programa dela e fala assim, vou dar um tapinha, amiga, vou só dar uma corrigida aqui. E aí reescreve... Meu de fotografia, né, menino? Exato, menino. Reescreve tudo. Bota que Emma Roberts já ganhou um Pulitzer, que Emma Roberts trabalhou em pesquisa disso, daquilo, passou não sei quanto tempo na aldeia Yanomami, fez assim, fez um inferno. Emma Roberts, melhor currículo do mundo. Curou aí... o Alzheimer igual o Meredith. Sim. E aí Rex é selecionada pra esse programa e ela fala pra... Aí Nadine fica assim, putz, amiga, acho que é melhor você não ir, né, que você não sabe nada. Aí Rex, mas eles sabem que eu não sei de nada, né, botei lá na ficha, ela, então tá bom, vai lá. Só que aí ela vai lá, ela tem que pilotar avião, ela tem que fazer várias coisas que ela nunca fez na vida. E aí eu falei pros meninos, falei, gente, Emma Roberts está possuída nesse filme. Porque cada expressão dela, cada reação que ela tem às coisas que os outros estão falando, é assim, pra mim, priceless. Eu gostaria de dizer que eu ri menos desse filme, mas eu ri muito o tempo inteiro. Não é possível. Gente, é maravilhoso. E aí a gente tem um grande elenco nesse filme ainda, porque conforme a gente vai conhecendo o núcleo da NASA, a gente tem aí Tom Hopper, né, o altão gostoso de Umbrella Academy. É como chefe de Eminha Logan. O altão gostoso, amo. É, grande altão gostoso. Ele tá lá todo inglesinho, meio caretinho assim e tal, mas aí Emma Roberts fica abraçando ele, fica tal, ele fica todo assim. Temos Gabriele e Union. Esse homem é do Amor e Verona, viado. Sim, filme da Bonnie também. Gente! Maravilhoso. Agora sim, de onde eu conheço esse homem, gente? Uai, gente, não reconheceu o ícone. Não reconheci, menino. Aí temos aí Gabi Union, né? Que tá belíssima, rejuvenescida pra esse filme. Só tá belíssima, porque a atuação de centavos. Você para de falar assim. Temos aí também, como vi, Violet Kuru Verma, né? Adorei o nome dessa moça, que é a... colega de Emma, que é toda insegura, Emma começa a dar uma ajuda pra ela, né, e ela fica tipo, ah, vai dar certo, aí tipo, ela percebe que Emma tá fingindo, ela começa a dar umas dicas, Emma sai pra dar umas corridas com ela, e a gente tem também o elenco dos Space Cadets que estão juntos, que é assim, um tiro atrás do outro, falei pro Sassi, cada um que eu reconheci foi a Marna Shawn. Porque a gente tem aí, você assistia Awkward ou não? Assistia. Orientadora Val, de Awkward, né? A loira? Professora. Aham, a loira. Ela tá nesse filme como a mulher que é mãe de família, mas que é super competitiva, que é inimiga de Emma Roberts nesse filme. Mãe de quatro, né? Mãe de quatro. Temos Sebastian Yatra, como o Sassi já falou, como o melhor amigo de Emma Roberts, que era apaixonado por ela, tá? Incentiva. Temos Andrew Cole, que eu não sei o que esse homem fez na vida, mas, né, o que, seja o que for, tá de parabéns, porque ele tá... Ele faz tipo um capitão, um tenente, sei lá o que, bigodudo do programa de treinamento, e ele tá também possuído. Olha, eu tô procurando o que ele fez aqui, eu vi que ele fez Grease ao vivo. Nossa! E mais várias coisas que ninguém... Uma carreira de milhões também. Sim. Uma grande carreira. Temos grande aqui carreira. Yasha Jackson, que eu também não sei o que fez, mas é maravilhosa. Joshua Jackson. Ela fez Comissária Belba. Ah, é. Eu sabia que eu conhecia ela de algum lugar. Fez Comissária Belba. E tem a outra menina, que é dos Espescadete Principal, que eu não tô achando que qual é o nome dela. É, porque não tem. Tem uma outra asiática, né, que fica... Que... Tem. Que é porque tipo assim, aquela mina do... Pitch Perfect, só fala... Isso. Às vezes. Porque assim, o filme é uma grande bobeira no sentido de que, assim, claramente não tinha como alguém da NASA a sério levar, né? Porque fica o menino Logan ligando pra conferir as referências da Emma Roberts o filme inteiro. É a Poppy Lee fica na recepção da Smart Fit fingindo que é um professor observador de pássaros, fingindo que é não sei o que, quem cuida de baleia. Cenas incríveis. Aí tem umas horas que eles vão fazer umas simulações, que eles têm que ficar fingindo que eles estão no espaço, e o povo começa a surtar. Daqui a pouco tem uma cena que eles fritam nas tendas, e aí o povo começa a ter uns delírios, uns negócios. E é tudo, gente, num nível de bizarro, mas eu falei assim, esse filme conseguiu me convencer de que esse bizarro aconteceria, porque é tanta gente bizarra junta, que eu falei, ah, ninguém destoa, né, dessa... Aí eles vão sair juntos com o professor sabe que eles têm que fazer o um negócio no dia seguinte, aí avisa aí, mas não dá ouvidos. E no final, Zanon, você tem uma ideia? Eu achei que você tinha visto o filme, né, mas agora eu tô vendo que me enganei. Não vi. Quando a Emma é descoberta pilotando o avião, né, que Logan descobre, porque a Poppy Lee, ela mostra, ela tá lá fazendo ligação com ele, ela mostra o vídeo pilotando sem querer, um avião, ele vê... Não, né? Pilotando um jato, um caça. Né, senhor? É, um jatão. Um caça. Aí quando ele descobre que ela mentiu, porque ele vê a amiga dela, né, no vídeo, ele vê que não era um professor experiente, ele corre pra tentar impedir, ela tem que fazer o pouso do avião, né, porque afinal já tá no ar, com seu treinador Elvis, que tá pilotando do lado. E aí ela é expulsa do negócio, beleza. E aí os colegas que sobram vão pra estação espacial, né, vão fazer uma grande missão lá, que era o treinamento que eles estavam fazendo. E aí eles ficam presos numa situação em que, sei lá, eles tipo, vão ficar sem suprimentos em poucos dias, vão morrer. Ela vê na TV, e aí ela chega na NASA, ela fala pra amiga dela assim, vai tweetando aí pra NASA me atender. Aí ela, eu acho que não é assim que funciona, meu amor. Ela, não, mas tenta. Ela chega lá, viado, pra Gabrielle Union, pra Tom Hopper, e fala, eu tenho a solução, eu vou salvar, vou fazer uma missão de resgate, preciso de ajuda. Chama Violet, que é a amiga dela que foi expulsa junto. Violet vai controlando a nave. E Emma Roberts vai, num traje espacial, domar um negócio que tem na nave lá, que é parecida com os alligators que ela brigava. Que eu fiquei um pouco, assim, confuso nessa parte. Porque ela fala assim, ah, meu amigo Todrick tem um míssel, não sei o quê, um foguete, os caralho. Ah, é, Sebastião. Mas tá nos Uzbequistão. E aí, quando o foguete vai sair, a Poppy Lil tá vendo da praia. Ai, na amiga, Flórida. Eu só aceitei toda essa parte aí, eu desliguei total cérebro. Fingiu, né? Os efeitos especiais. Não precisa nem ser assim, ah, no espaço, gastou muito dinheiro. A cena em que a Emma Roberts e a Violet estão andando pro foguete, elas estão tão descoladas do cenário, que eu acho que eu faria melhor que em casa. Mas, ó, o filme foi feito com $2, claramente. Porém, você há de concordar que ele abraçou muito mais a galhofa do que, por exemplo, o grande Tubarões no Senna. Ah, não, muito mais. Mas Tubarões no Senna se levou a sério, né? Exatamente, esse filme aí, ele sabia a galhofa que ele era em cada cena. É, ele não se leva a sério em nenhum momento. Isso é uma coisa que não pode ser negada, né? Não é uma coisa que se leva a sério. E aí, no final, Emma Roberts, depois de resgatar o povo, né, lutando com o jacaré espacial, ela continua... Na NASA, junto com o Vi, são as únicas que seguem carreira, né? É, não, mas tudo patrocinado pelo Sebastian Yatra, né? É, mas elas fazem coisas super importantes. E abrem uma escolinha de astronautas. Sim. Adoro! Uma escolinha do professor Raimundo de astronautas. Exato. De astronautas. Space Cadet Kids. Minha. Ah, eu amei, gente. Já quero a continuação. Gostei muito mesmo. É minha, né... Finalmente acertou depois de Delicate. Ai, meu Deus do céu. Eu fiquei assim, mesmerizado, confesso. Eu fiquei muito surpreso você não gostar. Não gostei. Não achei que você ia abraçar a vibe. Eu, inclusive, no dia que eu comecei a assistir, que eu vi em duas partes, né? Você tinha acabado de ver o documentário do homem dos meu filho, né? Não, eu vi os meu filho na segunda-feira. Eu falei assim, eu devo estar cansado. Deve ser isso. Vou parar. e vou assistir o resto amanhã, né? E aí não, menino, eu continuei. Ah, não, mas esse filme, se você não abraça na primeira meia hora, você não vai abraçar nunca. Eu continuei não me empolgando, assim, fiquei um pouco... Empolgando. E não sei, eu já tinha achado a Emma Roberts muito ruim no Delicate. E aqui eu acho que ela tá ruim demais, caricata, né? Entendo que faz sentido pro filme. Entendo. Faz sentido pro filme, mas... não consegui. Os personagens coadjuvantes também não ajudam, né? Tirando a gloriosa Pop Liu. Mas... Eu tô rindo só de lembrar na recepção. Aí tem hora que ela tá falando com o homem. Aí chegou um cara da academia pegar uma toalhinha e ela, sai daqui, filho da puta, não sei o quê. Aí de repente chega o gerente. Aí ela fala assim: ele falou coisas grosseiras, nós nos sentimos ameaçados. Aí a Lisa barriga. Nós não nos sentimos seguros. Ai, eu amo. Eu amei. Ó, acabou de sair aqui que Fernanda Band será a próxima convidada do De Frente com Blogueirinha. Que isso, hein? Aí sim. Fernanda Band, né? Segunda-feira, amanhã, aí no De Frente com Blogs. Que eu tenho que dizer que o de Márcia Fu foi um grande hit e o da Dani Calabresa também. Nossa, menino, eu achei tão... eu não vi da Dani Calabresa ainda, falta esse. Mas, menino, sabe qual que eu gostei dessa temporada? Do David. Eu não tava esperando nada. Nossa, olha. Achei péssimo, sem carisma, energia baixinha, igual a Mikan. É porque você gosta da Mikan, aí faz sentido. Do nada, Fernando. Do nada, gratuito. Ah, não, Zanon mandou pra mim assim: olha, amigo, que eu vou assistir uma live da Mikan de 4 horas de duração pra ela falar de um episódio de House of the Dragon. Não, mas Mikan é uma fofa. Mas menino, é o que mas eu falei, energia... eu assisto na velocidade 2 e aí dura 2. O Zanon falou que no 2 fica na energia normal de um ser humano normal. É, isso é verdade. Vocês param, Mikan é uma fofa. Falei pra vocês que eu abordei Mikan na CXP pra Henrique conhecer ela, né? Ah, é? Pô, a gente já tinha abordado uma vez. Foi essa. Ah, então foi, eu tava com vocês. Foi que o Henrique tava tímido e tal, tímidix. Aí eu cheguei nela e falei, ai, meu namorado é seu fã e tal. Ai, deixa eu ver. O bichinho tava comendo, tá vendo? Deixa eu ver. A bichinha tava exausta. Tava acabada. Aí logo em seguida a gente foi atrás da guerreira. Né? Ela foi lá na firma, né? Ah, foi? Foi, ela tá no episódio do podcast da firma. Você não falou com ela? Energia baixa, né, amiga? Para! Você não chamou ela pro lugar, né? Machista. Eu não tenho nada contra, mas não consumo, né, gente? Olha. Bonitinho, ela comemorando que atingiu 600 mil inscritos no Instagram. Ah, parabéns! Instagram não, no YouTuber. Parabéns. Eu te adoro, Mikan, hein? Vem passar do céu. Às vezes eu tenho uma raivinha dela, mas eu gosto, eu acho ela uma ela boa não pessoa. Pode, é amiga do Michel, ela. Mas, gente, Michel é nosso amigo também. Ah, verdade. Uhum. Você já foi até no karaokê com ele? Verdade. Ah, vamos seguir então. Já você quer falar mais de astronauta, Leozzi? Não, assistam Meio Perfeito Maravilhoso, um dos melhores filmes do Prime e da carreira de Emma Roberts. Inclusive, tava lembrando daquele outro filme de Emma Roberts que era Holiday. E eu perguntei pro Henrique: Holiday é com Tom Hopper ou com Glenn Powell? E aí não era com nenhum dos dois, era com outro loiro. Sim, Holiday com outro. Mas esse é bem melhor. Esse é bem melhor que qualquer outra coisa que Emma Roberts já fez. Mas agora, eu quero que vocês não hablem muito e me conduzam pela experiência social. Olha só, minha amiga Tamis, que faz, inclusive... Tamis Barbieri? Não, minha amiga Tamis, que faz até aqueles programetes do Flix Channel, no Cinemark, dizendo aqui assim no Twitter, no site X... Coloquei um filminho bobo para dormir e agora não consigo parar de rir com a Emma Roberts salvando 4 astronautas no espaço. Viu aí? Trás. Grande Tami. Como o primeiro desse passa. Ah, eu amei. É a noiva de Liza, né? Tamis é a noiva de Liza. E aí, mandou essa pedrada. De Liza Minnelli? De Liza. Liza é nossa amiga. Ah, Liza Zanetti. Nossa amiga. Amo Liza. A Liza é filha da Judy Garland, né? Eu tô falando que ela é mãe da Judy Garland. Do nada. Só lembro da Liza do Night Game. Ai, ai, gente. Mas eu queria que agora vocês anão falassem sobre o maior reality da geração. Estreou hoje, no dia que estamos gravando. Estreou hoje. E continua semana que vem com novos episódios. Que é um reality japonês chamado O Namorado. Estreou hoje, né, menino? Estreou ontem. Foi ontem. Ah, tá, porque eu já tinha visto, eu vou continuar hoje. Às vezes você viu, você foi pro futuro e voltou, né? Pode ser, entretempo. E na cabine de imprensa, né? O Namorado, reality show japonês da Netflix, já, reality de boiolas, né? E eu só confesso que eu só consegui assistir os primeiros 5 minutos, né? No que no isso, achei que você tinha visto o primeiro, pelo menos. Não, eu também. Não consegui ver nada, amigas. Mas semana que vem, então. Não, semana que vem tem mais episódio. Semana que vem vai ter episódio novo, é, a gente comenta tudo. Então eu quero que vocês tragam hoje, que aí semana que vem eu vou estar up to date, mas eu quero que vocês tragam o que é O Namorado, do que se trata, do que se alimenta e por que que ele pegou vocês bem. De jeito, né? E aí? Acho que não tem que dar sinopse, porque ele é o representante. Menina, sinopse é assim. Eu entendi que é o quê? Tem a sinopse e tem o que eu entendi. Eu vou falar o que eu entendi. Juntaram seis gays. Seis japoneses. Não gays, não, porque tem bissexo. Tem dois bissexos, né? Tem bissexos. Tem seis é o... gays e dois bissexos. Ah, tá. Verdade. Um dos bissexos é o alto feio. É. Que coitado, vai tomar toco de homem e de mulher porque é feio. Aí eu tenho que defender o menino de Heartstopper falando mal do japonês. Então, né? É. Você vê, né? A hipocrisia. Ela mata. Enfim, né? Hipocrisia. Enfim, the hypocrisy. Então, o reality que é? Juntou uns gay e bissex junto. E eles têm que arrumar um namoro. Eles vão morar numa casa. E eles vão ter que, numa van, vender café. Eu amo esse plot da van. Por quê? Não sei. Eles têm que dividir o budget e tal, comprar as coisas, as finanças, administrar o café. É. E aí só pode dois por vez, né? Então cada vez que vai um, ele escolhe o outro pra ir junto, né? E aí é isso, aí eles ficam numa casa, esse povo junto, que nenhum tem atração pelo outro. Até porque são todos iguais, né? Bom. Para de ser assim. Tem nada a ver, tudo diferente. Eu sei, eu só tô filhando. Gente, cancelem o Eduardo Sutter. É, então, mas é isso, aí eles ficam nessa casa e eles têm que interagir pra se pegar. Mas, tipo, eles, todos querem buscar o amor, mas ninguém tá aberto a buscar, eu tô achando, então. Mas aí eu te pergunto para vocês. Esse programa tem alguma dinâmica, tipo, de férias com ex, as coisas que manda você ir pra suíte master, com um negócio, tem, porra. Um date... Não, não, não é assim. Master não, porque eles já... Três episódios, não teve um beijo, tá? Pra você ver como tá realmente rápido. Porque assim, eu comecei a assistir, eu falei, ah, gente, eu sei que, né, o Japão não é tudo liberado, vai ter umas coisas, uns retrocessos. Mas eu não tava esperando que era o nível de inocência que esse reality trouxe. Porque assim, primeiro episódio a gente tem a grande dinâmica que é escrevam cartinhas anônimas pras pessoas. Aí as cartas são bem assim... Ai, eu gosto muito do seu sorriso, você tem uma energia muito boa, não sei o quê. A gente não se conhece, mas gostaria de te conhecer. Você. Isso, saudade do que a gente não viveu e tal. Seu e aí, assim é como... O homem com o dente todo podre, ele tem E aí, assim como naquele reality Love Van, né, que eu acho que eu comentei aqui também, tem, e assim como em Sozinho em Floripa, tem uma bancada de especialistas em nada que ficam comentando as interações. Aqui, ó. Então, tipo, fulano dá uma olhada pro outro, assim. Aí a mulher fala, ai, gente, dá pra ver que eles se amam de verdade. Assim, oi? O que tá acontecendo? Aí quando o primeiro que escolhe o que ele quer ir junto trabalhar na cafeteria, ele põe a plaquinha e ele fica, nossa, tô muito surpreso, não sei o que. Sendo que ele tinha falado 3 vezes que gostava do cara, ele fica, será que ele gosta de mim? Aí o povo que tá comentando fala assim... Ai, gente, eu consigo imaginar esses dois conversando assim a vida inteira. Tipo, eles acabaram de chegar no negócio pra vender café, trocaram 2 palavras e aí o povo tá super emocionado. Uhum. E aí tem umas horas que eles fazem as atividades, tipo, vão na praia e falam, ai, fulano é muito gostoso, não sei o que, aí passa os homens magrelos tudo lá. É. Fala, nossa, o corpo é... Eu amo que chega a POC brasileira, porque tem um brasileiro no terceiro episódio, né? Olha aí, representando. Mas o brasileiro fala japonês? Então, porque ele é descendente japonês. Ele fala assim, sou brasileiro, mas descendente japonês e italiano. Ele meteu a carteirada do italiano, né? Entendi. Eita, igual você, né? Uhum. Não, e essa série, ela tem flash forward, né, na edição dela. Ah, isso. Quando as pessoas aparecem, eles ficam mostrando vários flashes do futuro, assim, eles na sauna, se alisando, isso aqui, pra tentar dar aquela segurada. A primeira vez que aparece cada um, já mostra, tipo, um flash forward, tipo, de algo marcante que vai ter dele na temporada. O brasileiro, quando chega, já aparece ele na sauna se exibindo, muito saudável, por sinal, falando assim, você quer me esfregar? Você quer que eu te esfregue? Você quer me ter? Você quer me ter? Mas assim, antes do brasileiro, a gente tem o grande final do primeiro episódio. Eles vão numa boate, né? E aí tem vários gogoboys lá, stripper, Magic Mike. E aí aparece o nosso grande herói stripper, que é o Saki, né? O nome deles ou não? Ixi, não lembro. É o Saki. Eu só decorei o Dai, o do Shun e só. É que o Shun, né? Como não lembrar? Corrente, o Saki. Não vou lembrar do Shun, né? Eu vou te mandar uma foto do Saki aqui pra você ver, Sassi, mas assim, o bicho é... Eu não odeio o Shun. Ah, tadinho. Não o Shun, o Shun. O Shun. Garoto. É. Mas assim, o Saki aparece dançando, aí fica um todo se tremendo, né, na plateia, dizendo, nossa, o Saki é o mais gostoso que eu já vi na minha vida, eu não acredito que tô vendo ele tão de perto, meu Deus, o que eu vou fazer, todo babado. Aí de repente o Saki chega e se apresenta, oi gente, sou o Saki, sou... stripper, e sou o novo participante do programa. Aí eles ficam assim, ah! E aí o povo da bancada comenta, isso vai mudar o rumo das coisas. Eu pensei assim, ué, aconteceu não nada. Porque o homem não fez nada, né? Porque assim, eles colocaram seis homens pau mole lá naquele lugar. Aí eles falaram assim, gente, eu acho que passou dois dias lá do programa, eles falaram, gente, seis passivas patéticas. Não vai render com essas passivas. É, não vai render todas essas passivas, né? Vai estar tudo chegando o cu numa na outra. Aí falou assim, o que a gente vai fazer? Vamos pôr um Go-Go Dancer, né? Uhum. Mas assim, não adiantou nada. Aí eles pensaram, aí pensaram direito, né? Falou, o que pode mexer no meio brasileiro. Desses sete asiáticos? Um brasileiro safado. E já chegou falando que ia comer geral, né? Ai, gente, maravilhoso. O nome dele é Adam, não? Martin. É, Alan. Alan! Ele já chegou assim, eu gosto de homens mais rechonchudos, não sei o que, é igual ele. Aí quem era? O padrão, bombado. Desse jeito, mas grandes rechonchudos, né? Mas o stripper, ele causa um grande drama em sua chegada, Sassi, que preciso te contar, que é o seguinte. Ele chega lá e todo mundo, ai, corpão, não sei o que. E aí um deles fala assim, a gente vai almoçar junto daqui a pouco, você come? Como? Aí ele fala assim, eu vou fazer um shake de frango. Trouxe uns aqui na sacola, de repente, viado, ele abre a mochila e tira 2 quilos de frango de dentro. Cru! Meu Deus! E aí ele vai dar uma cozidinha mínima nesses frangos. E bate e oferece pro povo na garrafinha, no shake. Que nojo! Ele toma aquilo tudo. E aí tem o drama que eles têm que dividir o orçamento deles de área de 6 mil ienes pra sustentar todas as passivas patéticas, né? E aí eles falam que só o frango que ele consome por dia, que é em média 1,5 kg, custa tipo 1.600 ienes. Mas a gente manda esse viado embora, pelo amor de Deus. Né? Aí eles falam assim, então somos 7 pessoas comer também, né? A gente sabe que é muito importante pro seu trabalho, você consumir sua proteína e tal, porém não tá dando. Vamos separar 1.000 ienes pra você e reconheça o nosso gesto, já é bastante. Ele fica com o cara assim de tipo, ó, fica passando meu assim, já chegou. Acho que eles foram muito legais, inclusive. Uhum. Não chegou whey protein no Japão? Ah, pelo visto não, só shake de frango. É, porque gente... Um negócio nojento, né, de tomar. Nossa, não. E aí a gente vai vendo os dramas do frango, os dramas de cada um individualmente. Mas tem o meu favorito, que é... Quando o Zé não comentou, eu falei, eu preciso continuar. E aí eu fui ver a cena, eu morri. Gente, que é o seguinte. Tá esse moço Shun, né, que ele é um pouco... É a geração da Maris, né? É, além de ser japonês que já... Não, galera... ele já, o primeiro episódio ele já fala, ninguém aqui me interessou. Uhum. Tudo puto enviado. Todas, né? As passivas patéticas, ela falando, ah, eu gostei desse, gostei. Mas ninguém gosta do mesmo, né? Todo mundo, um gosta do outro, né? Uhum. Coisa de gay, né? Ah, não, mas antes da gente falar disso, eu queria falar da conversa que foi a primeira, que me chocou um pouco. Eu tava esperando ouvir absurdos, mas tem hora que eles falam assim. E aí aquela dublagem maravilhosa, né? Que a gente tá vendo em português, aí um fala assim. A gente vê dublado, gente. Tem que ver dublado pra ter experiência. Aí um dos mais bonitinhos fala assim, o que achamos sobre mulheres? Aí eu penso assim, meu Deus, né? Parei tudo que eu tava fazendo e falei, vamos ver o que, é que eles acham sobre mulheres. Aí um deles fala, ah, sou bissexual. Versace é o meu nome, fica todo assim, defende a bandeira e tal. Aí um vira e fala, se a minha concorrente for uma mulher, não vou me sentir à vontade, ficarei muito desconfortável, sairei da disputa. Poxa. Aí você fica assim, ah, você tá disputando com seis pra mole aí, tudo bem, né? Mas se for uma mulher... Absurdo. Uma mulher, botou uma racha também, no meio, gente, acabou. Aqueles pau mole, qualquer um que tem um pouquinho mais de energia pega, né, o outro, né? Então pois dá pra roubar fácil o namorado um do outro ali. Aí fica esse climão aí, porque tem os dois bis e tem os outros tal. Aí o povo da bancada que tá discutindo, vira, tem uns homens lá de unha pintada, aquela coisa bem, né? Aí um vira pras mulherzinhas e fala assim, é, porque sabemos que bissexuais têm andado entre os gays por muito tempo. Eu amo a nova espécie. Porém, ainda não é uma coisa naturalizada, confortável, não sei o que, né? Temos que debater mais sobre. Eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Quando que eu chego num programa de viado, o problema principal é ser bifobia. Engraçado, Amanda, né? Como passada, chocada. Pois é. É muito engraçado, né? Que o Japão, né, tem o quê? Tem robô, a gente robô, tem tudo, né? Eles não fazem mais nada dele. Tu tem robô, mas tem tudo. Mas bissexual é demais. Mas a bissexualidade, eu acho que já é um ponto que você tocou. É, porque tem bissexuais andando entre as pessoas há um tempo, mas, né, não é como se fosse natural. É. Mas antes de você contar, menino, do Shun, você tem que contar o relacionamento deles, né? A construção de relacionamento que tá tendo, né? Que ele fala que ele tem que beijar pra ter certeza dos seus sentimentos. É, também isso, né? Porque assim, Dai é o nosso atacante do programa, é o único que tem um pouco de personalidade. Eu amo, ali. Tá. O Dai, ele tá lá toda vez, ele vai, ele tenta investir nesse Shun, né? O Shun é o primeiro que chega, não é? É, o que tem 22 anos com uma cara toda craquelada. A cara toda craquelada. Uhum. A gente com 40 tá melhor que esse homem. É. Então, aí ele chega e ele falou, gostei do Shun. E aí ele tá tentando investir em Shun. E aí ele toda hora ele tenta começar. Aí, no bar, né? Quando ele fala alguma coisa, né? Não lembro o que que fala, mas ele tenta dar uma atacada e Shun fica lá fingindo que não vê nada. Aí eles vão fazer eles vão aprender a fazer café. Aí nesse que eles vão aprender a fazer café, eles podem escolher a dupla, ficou Dai e Shun. Aí daqui a pouco o Dai tá lá, eles estão aprendendo a fazer café, aí ele tem que ir embora porque tem que trabalhar, porque é sabá que tem os participantes que tem que sair pra trabalhar no meio do negócio. Do lado, no meio da gravação. Pra você que ver que no Japão não existe subcelebre de reality, né? Fica só nisso, né? Ele tem que trabalhar. Aí ele vai lá e se despede, ele só passa as mãos nas costas dele. Nisso que ele passa a mão nas costas, vem uma câmera lenta e toca uma música de romance. Por uma passada de mão nas costas, que era só um tchau. E aí daí tá aí, né? Frenético, tentando pegar Shun. E Shun tentando não pegar ele. Shun engatilhado, velho. É. Mas eu quero saber... Aí, Théo, chega a sua parte pra você contar. Sim. É, enquanto eu tava trabalhando, que eu tava muito nervoso. Porque vocês estavam falando, né, a barra das nude, né, menino? É, menino, porque aí tem uma hora que eles estão assim, deitadinhos no sofá, né, clima, né? Porra, uma super tensão, né? Mas não foi nessa noite que ele contou que ele era adotado, tudo? Ah, é, tem a barra chiquititas, né? Ah, é. Mas é Shun que conta? É o Shun conta pra Dai, porque fala assim, porque Shun é uma pessoa muito fechada, né? Aí Dai, menino, conta pra mim o que tá rolando, né? Por que que você é assim? Aí ele falou, então, menino, é que eu sou assim porque eu morei no orfanato, meus pais deixaram no orfanato desde 18 anos, até os 18 anos, depois eu saí, tive minha liberdade e tal, blá blá blá. Aí falou, tu pensa, bah, foi bonitinho. Foi. Ah, mas foi do nada, foi tipo drag race. Tô maquiando aqui, é isso. Algum de vocês é órfão? Foi isso aí que rolou essa barra. Aí do nada o Shun falou assim, vou tocar um piano pra você. Também do nada, levantou e começou a tocar um piano. Aí fez uma cena de dorama. tocando piano e tocando aquela música, a mesma música o tempo inteiro, né? Com a música romântica. E eu tomei um susto, viado, porque eles estão conversando. Aí, tipo assim, eu, esse reality eu fui, tipo assim, tô aqui cozinhando, tô deixando ele passando, aí olho pro tela do iPad e tal. Eu trabalhando e aí eu tava... assistindo. Isso, e, com essa concentração, né? Aí eu tava vendo a cena, eles estavam de boa, tava meio em close. Aí ele contando essa barra, eu comentando com os meninos, mano, nossa, chiquititas e tal. Aí de repente o Dai fala assim: deixa eu tocar pra você. Eu falei: opa, o que tá acontecendo? E aí surgiu um piano na cena do nada. Aí o Chum começou a tocar, grande canção, né? Aí falou: ah, foi lindo. Aí, foi lá. E aí eles foram pro sofá, ficar de namoro. Não, é só conversar, né? É, eles estão lá, tipo assim, um deitadinho no colinho do outro e tal. Ai, olha essa foto aqui, que legal. Né? Não passa pro lado, não, não sei o quê. Aí Chum de repente dá aquele swipe assim e fala. Aí você fica assim, meu Deus, o que que foi? Aí aparece o confessional de Chum, né? Eu estava vendo as fotos, passei para o lado e vi uma daquelas fotos de aplicativo que ele usa totalmente sem roupa. Aí o povo da bancada assim, meu Deus, não acredito, né? Tem gente que tem que usar essas fotos mais sensuais em aplicativos, não sei o quê. Aí... ele fala isso assim, esse tipo de gente, né? Um negócio assim. É, não, aí você pensa assim, tá, beleza, ele só ficou meio assim com a nude. Aí ele, tipo, meio que devolve o celular, joga nele assim, fala, ah, não esperava isso de você. Aí ele, mas como assim? Desculpa. Aí ele vai pro lado, começa a chorar. Chorar porque viu a rola do outro. Aí ele fala assim... mas será que ele não ficou emocionado de ver uma pica? Não, menino, ele fala o seguinte, ele chega e fala assim, no passado eu me envolvi com muitas pessoas desse tipo de gente, de aplicativo, de nudes no aplicativo. Tem fotos, na pica, fotos da pica no aplicativo. Aham, uhum. E aí ele fala assim, é, não me fez bem me envolver com essas pessoas, eu não quero isso pra mim, isso aqui, ai, desculpa, isso me deu muitos gatilhos. É, ele fala gatilho, gente. É que ele fala gatilho, eu perdi tudo. Gente, e ele tá chorando assim, tipo, é um drama, e todo mundo da casa fala assim, o que que aconteceu? Aí o outro, tipo, ah, ele nunca mais vai me querer. Tanto que depois ele escolhe ele pra alguma atividade, ele fica até surpreso, né? Porque ele pensou assim, já era. É. E aí Chum nessa barra, que ele é o nosso raio de luz aí, nosso chiquitito. Mas ao mesmo tempo, muito da Marizinha, muito engatilhada. Eu falei, gente, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. Aí a gente não sabe se ele chorou porque a rola era muito pequena, se era muito grande ou se era feia, né? Ou só é porque era esse tipo de gente, né? É. Ai, gente, mas. Ele que era grande, né? E aí ficou preocupado. Mas assim, demorou 3 episódios e esse é o único possível casal. Uhum. Mais nada. E como eu falei, não rolou um beijinho, um selinho, só cenas do futuro, da sauna, de tudo. Todos eles se chamam de muito gostoso, falando assim, ai, eu não tenho problema se eu tiver que me envolver, se eu tiver que agarrar alguém aqui, eu vou, mas ninguém faz nada. Ninguém faz nada, tudo tímido, não faz lá, não fala pra ninguém. O cabeleireiro tá tentando pegar o feio, mas o feio tava querendo o Chum. Pois, todo mundo quer Chum, né? Todo mundo quer Chum. É Chum que foi o Chum que recebeu 3 cartas? Não lembro. Porque teve alguém que recebeu 3 cartas, né? Desejade. É. Eu acho que pode ser Chum, mas tem uma hora que eles começam a se comparar as caligrafias, porque como eles vão tete a tete no date do café, ele fica, ah, fulano escreveu isso aqui pra mim, eu comparei com a carta, né, que manda anonimamente e cheguei à conclusão que é a dele. Aí aparece o povo da bancada e diz, não tem nada a ver a letra. É, nada a ver. Ah, e tem a barra também, né, que Chum fala assim que tá em dúvida sobre os sentimentos por Dai. Tem que dar um beijo. Ele só vai saber se é verdadeiro ou não quando ele der um beijo. Aí Dai falou assim, então vem cá me dar um beijo. Aí ele falou assim, não, não quero. Não sou esse tipo de pessoa. É. Onde? Fica, dá uma boa lambida na glande, cara, velho. Aham. É porque o menino lá, né? ficou arrasado lá, chorou, caramba. É porque ele não pegou, né? Porque na hora que pegar assim, pá! Né? Mas claro. O cara até que é bonitinho, né? Uhum. Eu gosto dele, igual do cabeleireiro. E aí, ah, tá, gente, eu acho a maioria bonitinho. Não, não é a maioria bonitinho, não. Para de ser assim. São fofics. O cabeleireiro é bonitinho. O strip é muito bonito. Você falou que ele era feio, eu não acho, não. Acho ele o bem. O strip é feio. Não é feio. Ele é gostoso. brasileiro é feio. E o brasileiro também é bem bonito. É, ok. O brasileiro falou que vai chegar causando, não causou é nada, né? Fez nada. Fez bosta. Fora o Flush Flush da sauna. Ah, eu gosto do 30 a mais também, que é o que tem luzes. Acho bonito. Uhum. Que é o que parece mais novo, inclusive. É. Mas aí tem uma hora que eles falam assim, sabe? E aí, com quantas pessoas você já namorou? Aí é uma pessoa, tipo, com 21 anos, aí fala: ah, eu namorei 5 pessoas. Fulano, eu fiquei 5 anos, fulano não sei o quê. E eu falei assim, gente, mas essa pessoa não tem idade pra ter feito isso tudo na vida, não. Mas, menino, é que uma vez eu tava vendo alguma coisa da Coreia, porque eles na Ásia, eles são meio assim. Você fica, dá uns 3 beijos, umas 6 vezes, vocês estão namorando. Entendi. Tem que ter o pedido. Então é meio que é isso. Tipo, aqui a gente fala que é ficando, né? Eu não sei se existe ainda isso na Gen, uhum. Na nova Gen, né? Nossa, época tinha. Nova Gen. Aí eles. Aí é isso, então eles são meio emocionadinhos, assim. Então. Por isso que eles. É, em tudo eles falam, fulano, eu amei muito, não sei o quê. Quando você vai ver, passou 3 dias com a pessoa. É. Por isso que o brasileiro entrou lá pra dar uma causada, mas não tá fazendo nada, né? Coitado. Mas tá divertido, né? Então, acho que foi uma boa esse reality. Ah. Né? Não, só esse plot da nude já valeu os 3 episódios. Uhum. Aí eu vi foram que só 3 que saíram? É, foi. Semana que vem mais 3, aí depois vai sair 2 e 2. Ah, boa, boa. Então... Ah, vamos ver se até o 10 tem um beijinho na boca, né? Será, menino? Nem uma língua na glande? Não, isso não vai ter, gente. Duvido. Só na segunda temporada, né? Não, não vai nunca. Imagina se coloca um brasileiro do de férias com um ex aí, no meio dos japoneses. Tá faltando, eu acho, isso. É. Não, mas ele aí sai expulso, eu acho. A própria bancada vai julgar. Porque a bancada é um monte de conservador também, né? Umas mulheres pegam reg lá, esses homens de unha pintada, mas que fala de bissexual anda entre a gente. Ah. Ai, menino, na hora que aquele de luzes lá que eu achei bonitinho começou a falar do governo e tal, né? Falou que. Como é que ele falou da água? Ah, é maravilhoso que ele fala assim: a gente tem que estimular mudanças na sociedade e tal, porque até a água apodrece quando fica parada, a água também precisa seguir seu movimento. Eu falei assim. Aí o outro militante. Ficou olhando assim: nossa, militou, lacrou. Não, aí o Dai começou. O discurso bolsonarista, né? Uhum. Ele falou assim: ué, o povo fica reclamando do governo, mas o que você está fazendo diferente? Eu acho que é errado, não sei o quê. Falei, ih, gay de direita, né? Uhum. Gays com Bolsonaro. Gays de direita. Adrilho. Como é que é o maquiador lá do Bolsonaro, lá da Michelle? Agostinho. É, ele mesmo. O próprio. Maravilhoso, gente. Mas então eu vou. Assim. Eu vou me updatear no reality. E semana que vem estarei aqui com todos os episódios. Pá! A abertura é fofíssima. Tem uma abertura meio Love Vito, assim, uma musiquinha pop, divertix. Amo, amo. Mas então, menino, vamos aqui para a última pauta desse podcast dessa semana, né? Que foi um hit entre 14 de cada 12 pessoas que assistiram aí na televisão, no seu stream, e também entre nós, entre o Brasil, porque estamos falando de Pedaço de Mim, né? Pedaço ou então Desperate Lies, né? Te ama e te adora. Outro pedaço de mim. Precisa ir embora. Quem sabe se tivesse abertura, não podia ser segurou, essa música, né? Segurou até uma nota, Divo. Podia. Ah, eu sou muito alfabetizado, né? Se tivesse abertura, podia ser essa música, né, menina? Gente, eu jamais esperei que eu ia ver essa novela inteira pra comentar aqui. Vocês ficavam comentando, eu pensei, vou ver 2 no máximo. Uhum. Ah, não, do trailer eu gostei. É, eu tinha gostado do trailer. Eu vim assim, que Zanon assistiu e falou assim: nossa, muito bom. Aí você assistiu, sei lá, 2 e falou assim: nossa, muito bom. O pessoal lá no grupo, nossa, muito bom. Aí eu falei, gente, vou assistir, né? Aí mandei 7 pra dentro em um dia, né? Que isso, hein? Pois vi os outros 10. Né? Animade. E o Sasso é muito doido. Eu, tipo, tinha visto até o começo do 3, eu acho. Aí ele começou a mandar vários questionamentos, vários spoilers. Falei, menino, tô parado no começo do 3. Ele, ah, tá. E Zanon falou assim, e vi até o 5. Não, eu ia avisando, né? Cara. Já não é outro que veio contando coisa super do futuro. Quando eu fui vendo, ele ainda tô parado no 10. Ué, parou? Não, mas o Sácia veio me falando, ainda tô no tal, ainda tô em tal. Porque é, mas não dei spoilers. Ela não deu. Não dei spoilers. Aí eu ia falando pequenos spoilers no grupo, assim, tipo, ah, não acredito, Matheus, a Blow. Ah, eu só falava assim, nossa, Tomás, te odeio. Mas como a gente já tava odiando o Tomás desde o começo da série, então, tranquilo, né? Sucesso demais. Mas, pra quem não sabe o que é Pedaço de Mim, né? Nova série da Netflix, tá? Mas uma série altamente novelesca. Eu vi uma galera falando assim, ei, por que o texto tá muito raso? Porque é tudo muito explicativo. Foda-se, entendeu? Só isso que eu tenho pra dizer pra você. Porque eu acho que essa novela faz... Essa novela, essa série, né? Conteúdo da Netflix também faz o melhor. Que é prender você do começo ao fim. Prender do começo ao fim. Eles trabalharam muito bem a questão dos ganchos. Cada episódio termina com um gancho que você fala assim, eu preciso assistir o próximo episódio, entendeu? Você fica assim, eu preciso ver o próximo episódio na sequência. E quando eu vi, né, já tinha assistido tudo. Quando dei por mim, tava ali. Tava ali. Então, elenco, né? Elenco maravilhoso que nós temos aí. Juliana Paes. Famosa, Vladimir... Bolsominia. Bolsominia. Não era Bolsominia, era isentona, né? Ah, era Bolsominia. Ela foi ela é isente essa galera. Vamos passar esse paninho pra ela? Eu acho que ela tá merecendo. Juliana Paes, né? Vladimir Brista, Felipe Habib, Paloma Duarte com dois M's agora. Paloma. Paloma com dois M's. Paloma é Bolsominia, que nem a mãe? Ou... Não, ela foi casada com o Jota Montenegro. Uai, foi saber, né? Ué, até aí. Até aí, Paulinha Toledo foi casada com o Leone. A maior briga dela foi porque ele usou a música na campanha do Haddad, né? E tá aí cantando, né, com Luísa Sonze. Com Luísa Sonze, exatamente. Falava com dois M's. Jussara Freire, né, menino? Antônio Grassi. Um grande elenco aí, globais. E eu acho que eles acertam muito a história, muito, muito intrigante, né? Angela Chaves. A autora da Globo, que escreveu várias coisas na Rede Globo. Inclusive, o último trabalho na Globo foi o remake de Éramos Seis, que é bem bom também. O diretor, Maurício Farias, trabalhou na Globo 28 anos. E aí você tem uma novela urbana, né? Um elenco todo de globais, feitinha como novela. E assim, isso é muito... muito, como é que eu posso dizer? Aconchegante pra quem vai assistir, muito... Você se conecta muito fácil, né? E a trama, então, porra, maravilhosa, né? Que acompanha a história da Liana, que é a Juliana Paes. E ela é casada com Tomás, Vladimir Brista, há algum tempo já. E eles estão passando por uma crise no casamento. Ela descobre que tá sendo traída. E ela decide sair uma noite pra curtir, né? E curtir, só mesmo curtir. Então ela vai com a melhor amiga Débora, pro bar, que é comandado pelo irmão da Débora, Oscar, que foi... melhor amigo do irmão de Liana. E aí eles se divertem, dançam, né? Tomou saudoso Lucas, né? Jussara Freire que eu digo, o tempo inteiro quando eu pensando na... Puta velha chata, gente. Velha chata. Quando ela foi de arrasta, eu achei ótimo. Que para, bichinha dona velha Norma. Não aguentava mais a velha enjoada. Costumava ser uma cirurgia. É. E aí, e ela só lembrava de coisa que não devia. Aí ela lembrava, né? Vagabundo. É inconveniente, porra. Pra caralho, muito inconveniente. E aí, eles dançam ao som de Toxic, tomam êxtase. E acaba que a Liana, ela é abusada pelo personagem do Tomás. Vale dizer que Liana está tentando engravidar há algum tempo do marido. E não consegue, então ela acaba sendo abusada pelo Oscar. E... ela faz as pazes com o marido. E logo depois que ela faz as pazes, ela descobre que está grávida. E descobre que está grávida de gêmeos. E descobre que está grávida de gêmeos um de cada pai. Porque ela tem essa condição super rara, né? Que é a super isso tudo acontece no episódio de 50 minutos, meu povo. Vocês estão achando o quê? Exatamente. Que começa já mostrando ela dando à luz às crianças, né? Ah, é, já. Com o Tomás saindo com um na mão e ela... Tomás, o outro! O outro! Menina, eu queria só dar um disclaimer dessa. Disclaimer, né? Muito bonita essa palavra. Queria usar ela hoje. É, esse começo, que essa intro, né? Tipo, o prólogo do piloto. Acho tão bom, porque só nessa cena de dois, de três minutos, sei lá, já conta todo o tom de que vai ser. Porque já mostra que o Vladimir é um filho da puta, que não tá pensando no filho do outro, e ela querendo ajudar a tirar o filho e fazer ele nascer, né? Só nessa cena de poucos minutos, assim, é muito bom isso. Sim. Mas, ó, preciso dizer que já o primeiro boom que eu tive dessa série foi quando o Oscar aparece, né? Porque, gente, tá muito bem o ator, né? Temos raiva aí o tempo inteiro, até quando acontece o que acontece. Porém, nas primeiras cenas ele parece assim, e aí, Liana, gatíssima, não sei o que, eu falo, gente, esse homem é viado? E aí, o homem de lacre. É? De repente, o homem obcecado por ela, eu falei, uai, não era pra ser diferente? Fiquei confuso. Mas eu achei muito interessante que quando, antes dela ficar com o Tomás, ou com o Tomás, não, com o Oscar, o Tomás joga na cara dela que a culpa dele ter traído ela é dela, né? É, porque ele se sente usado, né? Que só transa com ele. É, se transformou nessa vida sexual, gamificou, não sei o que, não aguento mais. Sendo que antes ele tava super entretido, super invested, né? Não, e eu aí... entendo até o que ele fala, né? Porque assim, no começo já mostra que ela tá lá só transando por obrigação, né? Pra ter um filho, né? Mas isso não é motivo pro cara trair ela. Pois é. E aí ele fica com a gloriosa Cláudia, né? Que é uma personagem... Gente, uma coisa que eu posso falar dessa série é... Cada personagem é obcecado por seu objetivo. Eles só vivem pra isso. Sim. Então, Cláudia é pra estar com Tomás. Paloma é pra proteger Inácio, que a gente vai falar já já. Dona Norma é pra sentir falta do menino Lucas, né? Tu levantou uma boa, assim. Né? Que, realmente, os personagens de Pedaço de Mim, eles não são muito complexos, né? Eles têm uma função. E repeti-la em toda cena. Eles são uma coisa só, né? Eles não têm nuances, os personagens. Isso é uma coisa que você falou e faz todo sentido. Eles são muito... Ou eu sou bom, ou sou mal, e é isso. Não tem um meio do caminho, né? Sim. Não tem um meio do caminho. Então, achei interessante isso, você falando agora. Mas, tirando a gloriosa Débora, né? Que é uma personagem super complexa, ok? Porra, demais. E a gente não falou, né, que a série começa em 2006, né, a série começa em 2006. Eu, inclusive, achei, quando a gente vê ali o trailer, né, do chá de bebê, que não tem na novela, né, não tem o chá de bebê, eu achei que ela toda ia se passar só no período dessa gestação até ali um pouquinho depois do nascimento. Eu achei que esse ia ser o período da novela. Também achei. Né? E gostei muito de estar errado. Gostei muito de estar errado, de verdade. Né? É, você desconfia quando começa em 2006, você fala assim, será que vai rolar? Mas assim, por enquanto, o lema da série é sobre ela estar grávida de... É, mas eu achei que tinha bastante coisa dessa época aí que poderia ter sido mostrada e que não foi. Mas tudo bem, entendo a escolha, né? Eu acho que acabam sendo escolhas que eles fazem nesses saltos temporais que se perde muita coisa, né? Que poderia ser explorada. Mas eu acho que começa num ritmo muito bom, né? Porque eu acho que no terceiro episódio a gente já teve o nascimento dos gêmeos. No Sim. Terceiro episódio. Coisas que eu acho interessantes dessa parte dela descobrindo, né? Porque assim, ela fica já bolada porque, né, ela tem essa lembrança turva do que aconteceu na noite com o Oscar. Ela, quando confronta ele, descobre que ele não usou camisinha, né? Porque ela procura na camisinha e ele fala, não usei e tal. E ela fica paranoica porque ela acha que o filho pode ser só de Oscar, né? Então, quando ela vai atrás do DNA, que ela vai com o glorioso Vicente, ela vai... João Vitti! Assim. O shampoo. Tá muito saboroso o João Vitti nessa série. O soco no filho dele. O shampoo de despedida de solteiro. Olha. Ela vai em Vicente, aí ele explica, né? Olha, tivemos esse caso, né, raro, não sei o quê, porque você... fecundação e tal. Gostei que é hétero, né, a fecundação dela, no caso lá. Heteronormativa, que? Parental. Heteronormativa. E aí, Vicente, muito ético, faz o quê? Vai debater seu caso raro com Paloma, que até então apenas sua colega. E aí começa a falar, e ai, minha paciente se envolveu com outro marido. Traiu o marido? Pois é. Aí, Paloma, a inicial aqui é LA, né? É, menina, o minha homem criada. Dá até a profissão da gata, né? Ele fala, ah, fala, traiu fala. Marido. É uma terapeuta passional. Aí, Paloma, menina, você tá falando da minha cunha. Aí ele, não tem o nome aqui. Ela, então, mas tá inicial, né, querido? Paloma já juntando Lé com Cré, né? Uhum. E aí, viado, eu achei que Paloma ia fazer um inferno na vida dessa mulher. Uhum. E Paloma chega pra ela super compreensível e fala, menina, não precisamos contar nada pra Tomás, não. Fica tranks, né? Tranquilíssimo. Temos que dizer, Silvia, a melhor personagem dessa sensata. Série. Sensata. Maravilhosa, maravilhosa. E nesse começo de temporada, ainda tem a relação dela com o Inácio, né? Que é o filho que tá, tem uma doença degenerativa que ele vai perder a visão ao longo do tempo, né? E a Liana cuida dele. E assim, eu acho muito foda a forma com que eles se relacionam ali, né? No começo ali, Vicente. Vicente, um querido, quer ser artista, tocando músicas no violão. É, inclusive, é tanta gente mau caráter nessa série que quando eu comecei a gostar de Vicente, perguntei pros meninos, podemos gostar de Vicente? E eu falei que sim, podemos gostar, hein? E não nos arrependemos. E aí, Vicente cai nesse negócio que você achou de Oscar. Achei ele meio homem bicha quando ele cresce. Não, você tá falando de Inácio. Inácio. Achei Vicente Inácio homem bicha. É, Rafa Wittke. É. Achei Inácio meio homem bicha quando cresce. Eu acho ele totalmente, achei ele bem viadão. Fiquei esperando, inclusive, a revelação. Ai, gente, achei ele um militante muito chato. Não posso nem ser assaltado em paz. Eu só quero ser assaltado em paz. Ai, que ódio. Mas é o que eu falei pro Sasso, assim, como fica muito isso, tipo, de cada personagem ter uma trama apenas, que eu até entendo pela duração, mas sei lá. Porque, tipo assim, o Inácio, ele. Tem essa coisa da mãe proteger muito ele e dele achar que ela é capacitista por isso, né? E aí eu falei assim, tá claro que em algumas situações o fato dele não ter a visão pesa muito pra preocupação dela. Porém, em outras coisas, eu falei pra você, minha mãe age assim. Até hoje, tipo, essa do assalto mesmo, que ela fala, pô, você devia ter me ligado, não sei o que. Ele, ah, mãe, eu consegui ir na delegacia, não sei o que e tal, você ia fazer o quê? Posso nem ser saltado em paz, capacitista, não sei o que. Eu fiquei meio assim, né? Mas tá. E quando ele dá aquela... faz o campeonato de lacrado também com o dono do apartamento que ele vai ver com o Bia, eu achei um pouco, porque o homem só fala assim. Então, preciso vocês adiantem o aluguel, porque só ela tem renda oficial. Aí ele fala... Você acha que só porque eu sou cego eu não posso pagar? Eu sou artista, eu trabalho com música, não sei quantos anos eu penso assim. Meu anjo. Você podia até enxergar perfeitamente se você que era artista, o homem dizia a mesma coisa. Uhum. Eu achei essa lacração em cima um pouco. Assim, eu entendi que eles queriam explorar o assunto, né? O máximo de vezes possíveis, mas eu achei que muitas das reações dele durante a série. Ficou fora de tom, né? São fora de tom, exatamente. Porque ele tá sempre acusando a mãe, tá sempre acusando outras pessoas. E, sei lá, tem vezes que. Amigo, né? Descansa militante. Seja menos, que não é sobre você. Seja menos. Não, concordo. Real. Concordo muito nisso. Ai, meu pai do céu. Mas gosto muito da relação dele com o Palamas. Uhum. Eu acho que o Palamas tá ótimo, assim. Porque, igual você falou, a gente tava achando que o Palamas ia ser a bitch maior, né? A cunhada que ia botar. E ela é uma super amiga. Que você não espera que a irmã do cara, né, que ela tá com a protagonista, ia apoiar tanto ela. E, meu, foi muito legal de ver essa relação das duas, de como ela protegia ela, porque ela sabia que ela tinha passado e ela tentou proteger o máximo que ela pôde, né? A Sim, e eu fiquei esperando a última cena dela saindo pra Paris, né? Ah, verdade. Mas menina, ela foi pra Bahia mesmo. Essa série poderia ser resolvida como se se Juju, Paz e Paloma fossem sapatões. Aí as duas iam ficar juntas e não ia ter problema nenhum. Ah, mas elas eram verdadeiro casal da série, né? Sim. E aí, menino, ainda tem isso, né? Porque a. Coincidentemente, obviamente, a Silvia, ela é a Karina De Luca do hospital, né? Ela é. Sim. Da obstetrícia. Padrão da vagina. Esquadrão da vagina. Então ela faz parte desse plano, né? Porque o Tomás, ele é completamente contra ter esse segundo filho, tanto que chama de o outro, né? O tempo inteiro, a Matheus e o outro. E a única vez que a Liana fala o nome do neném é justamente quando ele não tá, né? Fala, ah, esse aqui é o Marcos. E aí a Silvia fala assim, ah, não, Marcos também tem um coração muito bom, é um guerreiro e tal, é um pouquinho menor que o irmão, nananã. E eu pensei, né, mas também gostei de ter minha cara quebrada nisso, de que em algum momento a gente ia ver o Tomás ter um momento de redenção, né? Porque ele começa muito rígido, e aí quando a Juliana Paes, a Liana, decide desistir de entregar o Marcos para adoção, que aliás, eu fiquei com muita pena da Betina e do Sérgio naquele momento. Ah, é horrível essa cena. Sim. Porque, tipo, os caras montaram o quartinho do neném, sabe? Porra, a mulher criou toda uma expectativa e ela falou assim... Mas eu falei com o Leoz, eu falei, eu entendo elas, entendo a Betina e o Sérgio, fiquei muito triste por isso, mas eu entendo também que, tipo, em algum momento a chave da Liana virou de manter os dois filhos juntos, né? Mas eu acho que a cena é esquisita, não sei se eles quiseram... Porque, beleza, ela pede desculpa depois e tal, mas, tipo assim, você vê essa protagonista que é super... próxima dos outros e tal, e ela chega e fala, ai, gente, ele tem um irmão que tá sentindo falta, eu vou levar de volta, eu vou pegar, hein? Eu fico assim, ué, mas, tipo, nem parecia que ela tava sentindo por eles naquele momento, nem nada. É, mas eu acho que naquele momento ela pensou em todo mundo, menos neles, na verdade. Pensou nela, pensou no filho, mas neles ela não pensou. E quando ela volta pra casa com os dois nenéns, e ela fala assim pro Tomás, vamos tentar fazer dar certo, não sei o que, nananã. Eu achei que quando a gente tem a passagem de tempo, que a gente vê as crianças ali com 5, 6 anos, a gente vê que o Tomás trata o Marcos completamente diferente. Isso é muito real, né? De quanto mais, geralmente, uma pessoa é desprezada por alguém, mais ela corre atrás, né? E o Marcos, ele é completamente apaixonado por esse pai, que caga na cabeça dele quilômetros. Caga muito na cabeça. Muito, muito, muito, muito, né? E eu realmente achei que em algum momento isso ia acontecer, quando tem aquela cena deles andando de bicicleta na lagoa, que ele fala, ah, o pai às vezes é meio duro, mas o pai ama vocês da minha maneira, nananã. Eu falei, porra, é agora, né? A redenção. Eu acho que teve várias coisas dessa durante essa série, novela toda, que eu achei que ia acontecer uma coisa foi totalmente quebrada a expectativa. Como a gente falou da Paloma, esse caso eu achei que Vladimir ia se redimir, tipo, quando ele salva o menino da água. Eu achei que agora é aí. E aí vai mostrar como vai ser a relação deles e tal, como é que vai ser feito. Mas assim, eu não acho que deveria ter essa redenção do Tomás e tal, mas eu acho que a série perdeu por não ser mais sutil nessa questão. Porque assim, ele, como eu disse dos outros personagens, todas as cenas do Tomás a partir daí são desprezando esse menino. Então é assim, ai, Matheus caiu, a culpa é do Marcos, vai matar meu filho. Ai, Marcos, Matheus, você tem que se esforçar mais pra ganhar desse filho da puta aí. Tipo, tem uma outra cena que ele... Que nem essa, que ele fala, ah, pai, é meio duro, não sei o quê. E o resto é todas humilhando o menino. Aí quando ele não tá humilhando o menino, a Juliana Paes tá jogando na cara dele que ele tá humilhando o menino. Ele fala, ah, mas não é meu filho, não sei o quê. Eu fiquei, tipo, não me parece muito crível que você cria duas crianças por vários anos e você não tem um momento de afeto com seu filho, mesmo que você tenha essa resistência, sabe, a ideia. Mas até porque é uma criança, né? A criança não entende. Exato. É uma criança, a criança não entende. E eu acho que a Liana falha em alguns momentos de tentar fazer o Tomás entender que realmente, tipo, a criança não entende o que acontece. A criança é só amor, a criança é só coração, a criança vai querer receber de volta aquilo que ela tá dando ali, sabe? Tem toda a pureza, toda a inocência. Mas ele é só um escroto com um menino o tempo inteiro. Uhum. Né? E eu realmente achei que ele fosse ter esse momento de redenção. E principalmente porque nesse momento o Oscar, ele sai de cena um tempo, né? Porque a Liana fala que os dois bebês são do Tomás e tal. Ele acaba saindo de cena. E quando ele volta pra cena também... Tem uma forçada na barra dessa coisa dele ficar. Os filhos são meus. Por isso que ela tá muito nervosa. Por isso que ela não sei o quê. Piscou pro lado. É porque os filhos são meus. Olhou pra não sei o quê. Os filhos são meus. E ele entra também nessa espiral E assim, eu entendo que ele é, como é que eu posso dizer, explosivo, impulsivo, mas porra, o cara o tempo inteiro tá de tramoinha pra infernizar a vida dos outros. Tempo inteiro, de quando ele volta da Argentina. O tempo inteiro. Ah, mas eu acho que eu entendo o porquê que ele, depois até que ele fala, né, que Tomás destruiu a vida dele e tudo. Então ele fica com aquele ranço, né? Então ele acha que ele tava bombando na época. A culpa é de tudo que aconteceu e que ele fizeram, ele queria acabar com a vida deles também. Até que eu entendo um pouco. Eu sei que é força em certos momentos, mas eu acho que eu entendo a motivação dele querer ficar toda hora, querer causar na vida. Tanto que ele fala, eu não quero ser pai, eu só quero causar na vida deles. Uhum. É, e tanto que no começo ele nem acha que ele é pai mesmo, né? Ele fica assim, ah, vou dar uma forçada e tal, e depois ele começa a achar. Mas eu acho que realmente, como ele tem esse sumiço, esses episódios da Argentina, acho que ele ficou uns 3, 4 fora, né? Uhum. E aí quando ele volta, eu acho que eles querem concentrar muito de vez, até porque vai acabar esse pelo dele logo, né? Então eu achei que podia, assim, ter espaçado um pouquinho mais. Ele já dá uma voltadinha ali, aí dá uma conversada com Débora, porque Débora é isso, né? Garota de recado de Tomás também. Ela passa metade da série dizendo... E ela é uma outra sem noção. Que porra, tudo dela, que meu irmão é perfeito, que meu irmão é lindo, que meu irmão é maravilhoso. Ai, tem que ter paciência com meu irmão. Ah, meu anjo, vai dar meia hora de cu, pelo amor de Deus. Não, tem hora que Liana fala, só não quero saber do seu irmão, me deixa em paz. E ela fica assim, não entendi porque nossa amizade tá enfraquecida. É, só porque toda hora você fica apunhetando isso. É pior que a véia lá, a Alice Grey. Fica, ai, que o Tomás era o melhor amigo do seu irmão. Ai, porque eles jogavam futsal. Ai, porque é meu ovo. Inclusive, fiquei esperando a revelação de que Oscar matou o Lucas de propósito, né? Que eles falam a hora que eles estavam drogados, não sei o quê. Mas fiquei esperando a hora que a véia descobrir que, na verdade, Oscar que matou o Lucas. Não, só a Juju que ficou sabendo e jogou na cara de Débora. E Débora, poxa, não sabia. Mas vale dizer que, assim, Oscar, ele é estuprador de ocasião ali no primeiro episódio, né? Por causa dessa história dele. Achei que Liana tava curtindo essa coisa pavorosa. Mas depois ele fica encobrindo estupro, né? Faz na boiada. Voyeur, assim, né? A boate dele. E voyeur. Pois é. Aí eu fiquei, gente, assisti o segundo, eu falei, pensei que ia ser serial estupro, né? Falei, acho que vão pesar um pouco a mão nessa história. Aí eles começam a diminuir e tá. Só que o homem, gente, depois ele fica assim, um tom só também, que puta que pariu. Eu também fiquei nervoso, era assim. Mas confesso que esperava ver um pouco mais de Oscar na série, assim. Fiquei um pouco... Porque realmente foi um choque e uma virada quando o Oscar morre no final do episódio 9, eu acho, né? Acho que é no 10. Não, acho que é no 9 e o 10 já começa assim, com pós-morte. Quando ele morre no episódio 9, que esse homem tá ali causando, vai no aniversário dos gêmeos, dá dinheiro pra Inácio. É, já fez o DNA falso, fez Cláudia pegar a saliva dos meninos no time de futebol. Esse homem causando. E aí você pensa assim, esse homem vai infernizar até o final da novela. E aí por isso que Vladimir vai ficar do bem, vai gostar das crianças, amar as crianças pra sempre. E aí, de repente, esse homem morre. E aí você não, pensa assim, tá, e agora? Vou aplaudir a série, menino, que eles acabam o episódio com o Vladimir brincando com arma, né? Tipo, vou matar. E aí você pensa assim, bom, esse é o tipo de cliffhanger que nunca vai, né, pay off na sequência, vai demorar uma vida aí pra essa arma ser usada. E no episódio seguinte já tá com a arma na mão. Exatamente. E usando, né? Posicionar a mão. Exato. Tá bom. Tanto que quando acabou eu falei pro Sassi, não é possível que os caras vão morrer. Quando começou o episódio eu achei que eles estavam fazendo um suspense e os caras ainda iam aparecer vivos. Mas não, mataram mesmo. Mataram mesmo. E aí ainda gosto dessa questão de que o Tomás vai preso, né, julgado, não recebe a pena máxima. E aí era outro plot que eu não vi chegando, que foi o plot de Tomás virar um evangélico maluco dentro da cadeia. Eu não vi esse plot chegando também. E aí, até então, você tinha passado um monte de ódio com o Oscar. Cara, e aí o Tomás é 50 vezes pior nessa segunda metade da série. Ele, pra mim, é muito pior. Toda hora que ele aparecia, eu queria rebocar ele na porrada. Ele é biscate da Cláudia. Que a gente acha ali... Obcecado. Apareceu agora. Viada, essa mulher tava dando pra esse homem desde que ele foi preso. 6 anos esse homem na cadeia. 6 anos essa mulher dando pra ele. Essa mulher viveu esperando por ele. Exato, porque no dia que Liana conta pra Tomás que tá grávida, ele vai pro hotel ficar com ela, né? Aí depois que ele decide, ah, não, não sei o quê, não vou fazer nada. Mas, caraca, essa mulher ficou esperando, deu uns beijinhos em Oscar pra dar uma enganada, mas depois voltou e garrou esse homem. E dois insuportáveis, eu não aguentei um minuto desses dois, né, esse plot dele. E nisso, vale dizer que as crianças agora viraram adolescentes, né, tem 17 anos aí, Matheus e Marcos. E era muito presente essa amizade deles quando eles eram mais novos, mas eu acho que quando chega nessa etapa da adolescência, a gente vê muito mais o quanto eles são unidos, né, e quanto eles se amam, né. E o quanto um é importante pro outro, mesmo quando o Tomás sai da cadeia e fica o tempo inteiro tentando, né? Que é quando ele sai, ele... Ah, porque é a verdade, que agora foi transformado pela verdade. Aliás, tem que dizer que é uma coisa que eu acho engraçada, né? Porque a autora, né, pra não mexer com nenhuma religião específica, né? Então eles... não citam nada relacionado a nenhuma divindade, é só a verdade, a luz. Mas tá ser bem maior. Claro. Né? É, lógico, tá muito claro, muito claro. Até porque o partido é com L também, né? Tio de PL, né? O partido que ele vai lá fazer parte. E ele vem com esse negócio da verdade. E a partir daí, amigo, é só barata voa, é só inferninho na vida do outro. É, e vale dizer que ele é evangelizado por um preso chamado Quevedo, né? Quevedo! O Leoz falou: eu não acredito que ele tá sendo evangelizado por um meu bandido chamado Quevedo. Só falar um negócio que você falou dos irmãos, né? Que eles são muito juntos agora. Uma coisa que eu também. Outra coisa que me surpreendeu, que geralmente trama de gêmeos, sempre eles são rivais, né? É sempre um bom e um mal, né? Ainda mais que sofreu esse trauma de ser um pai gostar mais do outro, não sei o quê. E nesse caso foi totalmente diferente. Eles são muito mais próximos, acho que principalmente por causa disso ainda, né? Que o pai rejeitava um e o Matheus sempre quis proteger o Marcos, né? Eu acho tão legal. Foi tão bonitinho de como foi mostrado. Desde que eles eram crianças até quando foi até o final que o Matheus hablou sobre, né? Ai, perfeito. Então eu achei muito bom, assim, esse jeito que eles fizeram diferente também aí. Eu também. E o menino que faz o Marcos, né? Filho do André Beltrão, né? Gente, ele é a cara dela. Depois você mandou, eu falei, como é que eu não vi? É. E ele é um Marruzinho, né? Não, ele é bom. Não, o Marcos? Marcos é muito bom. O Matheus é fraquinho até ele hablar. Quando ele habla, você fala muito bem. Eu acho que o Matheus é melhor desde sempre. Eu também. O Matheus? Eu também. Não acho não. É, também acho. Acho o Marcos muito bom. Você tá confundindo o gêmeo, Léo. Não, o Marcos é o mimizeiro do caralho, que é o filho do Oscar. Sim. Então, ele é bom? Eu acho que, assim, eles são bons atores, não jogam o negócio pra baixo. Mas, assim, acho que o Matheus é melhor ator que Marcos. É porque, assim, o tanto de cena dramática que eles jogam no colo do Marcos é um pouco difícil segurar sempre. Eu acho que eles só jogam no colo do Matheus no final mesmo, no discurso que ele manda muito bem. Mas o Marcos, eu acho que ele se dura normal, assim, tipo... Fora, plot da amnésia, não sei o que e tal, quando ele tá mais tranquilinho, né, só sofrendo médio, acho que ele tá de boa. Sofrendo médio! Sofrendo médio eu amo, sofrendo menos, médio. Né? Que, aliás, esse plot da amnésia é só pra fazer a história parar um pouco, né? Essa parte eu acho um pó, hein? Achei uma bosta que te pegou dois episódios aí que não precisava ter feito. Pois é. É só pra isso. E assim, essa série, ela é recheada de conveniências e isso não é uma coisa ruim, né? A gente falando de uma novela e tal, não é uma coisa ruim. Mas são muitas conveniências, né? Porque a gente tem os meninos agora, depois de quanto tempo que o Tomás tá na prisão, e depois que a Alice Grey morre, eles vão morar na casa da Serra. Vão morar na casa da Serra, então tô estudando lá, vão pro colégio, perereu pão duro, conhece as pessoas. E aí, muita coincidência da namorada do Matheus, Júlia, ser por acaso a filha de Betina e Sérgio. Ah, essa aqui. E iam adotar Marcos, né? Achei bom. E que novelão. Eu não tô dizendo que isso é uma coisa ruim. Só tô dizendo que é assim, a conveniência da conveniência, né? Sim. A conveniência da conveniência pra história andar. Porque quem dá o start nas coisas é a Bettina. A Bettina dá o start no assunto. Levar eles pro estúdio, né? Da Bettina Polaroid. Estúdio da Bettina Polaroid. Então, mas eu acho também a Júlia, outra personagem, é uma querida também, né? Menina, eu tava pensando, também. Né? Porque assim, eu lembro quando eu assisti os outros, né? Que a gente assistiu, aí assistiu, teve uma outra série também, que é tipo... Ah, Justiça 2. Que a gente tipo, falou que é desgraça, que tudo tá ligado, não sei o quê. Aí eu fiquei assistindo, e pra mim, essa série tava sendo bem feita, e eu falei, mas gente, mas só tem desgraça, mesma coisa que os outros. O que que faz de diferente? Aí eu pensei, eu acho que... Eu com a minha cabeça, né? Não sei como é que você pensaria. Eu acho que eles não forçam, apesar de ter conveniências, como você disse, não é forçado, igual dos outros, que pega aí a filha do outro... Uhum. Do cara que é prefeito, que é lá do bar, ele vai ser patrão da filha da moça que matou o outro que é empregado dele. Eu acho que aí ele só, tipo, é bem novela mesmo, eu acho. Não é nada. Exatamente. E eu acho que para tanto para como se levantou, Justiça 2 e os outros, Pedaço de Man, assim, para mim, corre muito melhor essa trama, porque ela vai acontecendo de uma forma muito. Orgânica, assim, muito, muito natural, não vem nada assim, tipo, agora a gente vai chocar vocês com isso aqui, sim. Né? Eu acho que por mais acontecimentos impactantes que a gente tenha na série, e pulo de tempo, as coisas mudaram e tal, comparando com os outros, né, Justiça eu não vi. Não me parece que em nenhum momento eles falam, ah, agora vamos escalar isso aqui 10 vezes mais, sabe? Tipo, tem coisas que vão acontecendo, mas você fala, cara, isso me parece uma progressão que aconteceria dessa história. Tipo, o próprio Tomás, eu não gosto muito dele como vilão na segunda parte, porque eu não tenho muita paciência com esse plot fanático religioso, né? Então, eu não posso nem dizer que foge da realidade, mas eu não gosto tanto. Mas eu acho que as atitudes que ele tem são atitudes que eu esperaria de uma pessoa que tá nesse estado que ele chegou. Eu não gosto de acompanhar, não acho que seja um vilão particularmente interessante, mas não é tipo em os outros que... Ah, o cara que era mais ou menos corrupto do prédio tá pendurando cachorro no teto, a outra tá fazendo não sei o que, queimando gente viva, sabe? Tipo, não tem essa escalada absurda que os outros tinham. Exatamente. Eu até esse de vilão que você falou, tipo, eu gosto muito assim, um vilão morre pro segundo vilão acontecer. Então, assim, a partir do momento que o Oscar morre, já nasce o vilão que é o Tomás. Eu acho muito legal de ver isso, assim, como eles fizeram. De não ter os dois, o Tomás sempre meio que flutuou ali na vilania dos filhos, mas na hora que a virada é quando mata o outro que tem isso, né? Eu acho bem legal. Porque assim, numa série de Os Outros, Justiça 2, Tomás e Marcos e Oscar iam ser amigos, iam ser eles junto contra a Juliana Paz, né? Não duvido que aconteceria isso. E a escalada do Tomás pra se tornar esse vilão da segunda metade é justamente efeito direto do fato da morte do Oscar ter acontecido. É o gatilho pra ele virar, né? O que ele tava. O que ele sempre foi, né? Na verdade. Exato. Né? Eu não acredito que ele virou máscara, um vilão. Na verdade. Eu não acredito que ele virou um vilão por causa disso, né? Ele sempre foi. Desde o começo lá do casamento, que ele jogava a culpa nas costas de Juliana pra justificar o que ele fazia. E eu acho interessante que assim. Ele teve coragem de fazer o que ele queria já fazer desde sempre. É, porque até então eles, tipo, ainda te amo, não sei o que, ficava aquela coisa meio assim. Aí depois que virou a chave, tipo, não, né? Ele vai realmente mostrar que nunca deu chance pra ela e tal. Eu achei muito foda também, quando Oscar morre, eu pensei assim, pô, eles já meio que desperdiçaram a premissa da série, que é um filho de cada pai, não sei o que e tal. Só que aí depois eles conseguem fazer um negócio que é um drama, né, com potencial também, que é o pai de um dos gêmeos matou o outro. E aí? Exatamente isso. Eu acho que é muito. É como a gente falou, várias surpresas que a gente não esperava. Porque pra mim, assim, 17 episódios dessa mulher grávida até essas crianças nascer. Aquela primeira cena, pra mim, era o do último episódio que aparece no começo do. Eu também. Falei, lá vamos nós encher linguiça. E vai acontecendo muita coisa. A gente tem essas tramas, subtramas, né? Da Paloma Duarte com o João Witt, dela ser focada muito no trabalho, dela ser super produtora com o Inácio, Inácio é a namoradinha. Inácio querendo ser assaltado em paz. Em paz, querendo alugar apartamento. Tamo Débora então, Sapatão, né? Ah, é, né? Com Eudora. Eudora louca. Eudora, né? Tem um grande romance. Grande romance de Débora com Segurança, de Oscar. Nossa. Que gente, que personagem perdido esse. Muito. Primeiro ele aparece pra fazer uma armação pra Tomás, depois ele vai pedir emprego pra Oscar e conta o que Tomás fez. Ele é tipo conveniência, homem conveniência. Exato, ele é o maior X9 que tem, que se fosse na vida real, com certeza não tava vivo, porque ele vai entregando um serviço pra cada outro adversário. Não faz sentido nenhum, né? Ai, ai. Essa parte da que os meninos são presos também é bem triste também. Que a Juliana fica puta e fala: eu não sou mais sua mulher, seu monstro. Pá! Na cara dele. E eu acho que as coisas vão acontecendo bem nesse ritmezinho novelesco, né? E aí, quando a gente acha que. Até surge um novo amor pra Juliana também, né? E a menina malvada, né? A menina Juliana ligando pro homem, a menina falando assim: meu pai não tá aqui, meu pai tá ocupado. Eu a menina tem as mães sapatão e o homem tá junto. Exato. É. Eu achei que ela queria que o pai voltasse com a mãe, mas na verdade a mãe é sapatão. Aí eu falei, ué, gente, não faz sentido nenhum isso. Eu acho que esse... Ou seja, outro plot que eles encheram linguiça só pra, assim... É igual, assim, o pau torando lá na vida de Juliana, os filhos descobrindo que é filho de cada pai, não sei o quê. Aí para tudo, ela sai com o Dante pra dar uma transada no pelo e vai embora. E aí... E aí, só, então, pra, tipo, só pra ter um motivo de falar assim, então, ah, eles tiveram um relacionamento, então ele vai sentir falta quando for embora. Achei um pouco forçado. Menino, e ele, quando tem aquela revelação de que o Tomás... Que também tem aquele espírito de porco também, que é o amiguinho da escola, né? O espírito de porco. É, que ele imprime lá, que o Tomás é assassino, não sei o quê. Aí, eles fazem a rodinha de Jesus Cristo tacando a pedra na prostituta, né? E aí o Dante mete mó textão, não, porque eu falei com a minha filha, porque eu fiz um grande mal à minha filha. E aí eu pensando em coisas tenebrosas, né? Falei, meu Deus, o que aconteceu? E aí a gente descobre que a menina subiu na cadeira, caiu, quebrou o braço, a jarra caiu em cima dela. Aí você fala, porra, então tá, né? Menino, achei que ele tinha esquartejado a filha. Talvez só esperando a Juliana conversando com ele, né? Ele vai revelar que matou a filha, que vendeu os pedaços dela, não sei o quê. Juliana, sai daí, você vai morrer. Não, ele deixou a menina cair na cadeira, porque ele nem teve culpa, porque ele tava no telefone, que a capeta da menina foi fazer outras coisas. Ela que foi futucar as coisas, fudeu. Aí eu fui lá, gente. Que drama. E é claro que, né, que novela não podia terminar sem um último capítulo emocionante, né? Que eu falei assim, tá bom, estamos tendo um aniversário de 18 anos dos gêmeos, todo mundo feliz, tia Débora... Coisa linda, né? Me deixa ser sua tia. E 18 minutos de episódio de 59, né? Falei, então, eu achei que tá acabando o episódio, então. Que rápido, né? Quando eu fui olhar, falei 18, 20 minutos, falei, ué. Ué, mas gente, e aí, né? O que vai acontecer? E aí ia ter o incrível casamento de Tomás com a Biscate, né? E ele botando na Biscate o mesmo brinco que Juliana usou quando casou com ele, né, gado? Botando o mesmo brinco, que até Paloma, com dois M's, falou assim: ela tá usando o mesmo brinco de Juliana. O aí, bom dessa sequência do casamento de Tomás é que a gente tem que, aparentemente, a gente teria que torcer pra vovô e eu, né, o pai de Oscar. Verdade. Não consegui matar Tomás, mas eu tava torcendo pra ele conseguir o tempo inteiro. Eu também. Eu falei, ele vai chegar lá, vai dar um que tiro foi esse no Tomás e na Biscate e estar feliz. Né? Mas aí Marcos salvou Tomás. Eu fiquei com medo de Marcos levar o tiro no lugar dele. E aí ele dizia: ah, eu te amo, meu filho, obrigado. Então, como vocês estavam falando que Matheus habla no último episódio, eu falei, gente, Marcos vai morrer. E aí Matheus vai fazer um texto no velório de Marcos, vai ser um inferno, eu vou chorar. Mas não foi, obrigado. Ah, Deus. Foi linda a fala de Matheus falando um pedaço de mim. Te amo e te adoro. Foi, porque aí salvou, né, o Carrasco, e aí o Tomás vai lá agradecer e tal, não sei o quê, e aí já dá um joga um shade, né, pra Marcos, e Matheus fala, agora não vou ficar quieto, agora vou hablar pegou o leque dele, vrão, né? Bom, rapaz, você salvou a minha vida. Te agradeço por isso. Eu sei que eu não fui um bom pai, mas com o tempo você vai entender os meus motivos. Eu não quero entender porra nenhuma. Eu não fiz isso por você. Só quero seguir a minha vida. Eu vou entender isso com perdão. Eu também te perdoo por tudo que você me fez sofrer. Eu vou embora. Eu vou contigo, Marcos. Você fica, Matheus. Pra mim é importante que você fique. Fica então também, por favor, Marcos. Só mais um pouquinho. Por favor. A gente volta junto daqui a pouco. Senta aí também, por favor, pai. Queria falar com você. Você se preocupa muito com a verdade, né, pai? Uhum. Eu me preocupo com a minha família. A família é uma coisa muito importante pra mim. E eu acho que... Eu acho que você não sabe o que isso significa. Porque uma família, ela pode ser de sangue. Pode ser por escolha, quando você casa, quando você... Adota uma criança. E eu e o Marcos, a gente veio junto pra esse mundo. A gente veio junto pra esse mundo e eu agradeço muito a minha mãe, porque foi ela que fez de tudo pra gente continuar junto. Mas você, pai, eu acho que você... Você não sabe quem eu sou. Você não sabe que o Marcos é uma das coisas mais importantes da minha vida. Quando alguém tá contra o Marcos, tá contra mim. Se alguém machuca o Marcos, também me machuca. Se alguém despreza o Marcos, também tá me desprezando. Se você não consegue amar o Marcos, o seu amor não me interessa. Você sempre fez tudo errado, pai. Você fala que foi o Marcos que destruiu a sua vida, o Marcos? O Marcos sempre te amou, cara, mais que tudo. Quem destruiu a sua vida foi você que fez isso. Matheus, é melhor a gente terminar... Não, não é melhor a gente terminar, não! Não é melhor a gente terminar, não, porque agora eu vou falar e eu vou contar a nossa história do meu jeito. Você fala muito em nome da família, né, pai? Em nome da verdade. Você enche a boca pra falar em verdade. Mas a verdade pra você, você tá sempre certo, mas você não tá. Você não tá, você tá errado. Você errou. Você errou e você continua errando. Se você não é capaz de entender que não existe Marcos sem Matheus, não existe Matheus sem Marcos. O Marcos é um pedaço de mim. Eu não quero mais te ver. Eu não quero mais te ver nunca mais. E a Blow, e assim como o Leoz, eu também chorei nessa parte. Ai, foi muito... A construção foi muito bonita, porque ele usa tudo, ele fala, ó, todas as vezes você desprezou, o Max tava me desprezando, isso, não sei o que, a gente... Não existe Matheus sem Marcos. Fofo. Muito fofo mesmo. Eu amei. E aí a gente ainda tem tempo pra mais uma vilania, né? Porque Juliana resolve hablar e contar que foi abusada por Oscar, né? Contar a versão dela, porque Tomás tá desde que saiu da cadeia falando mentiras, dizendo que é verdade, né? Na internet. E aí Juliana fala, vou hablar também. E aí ela habla e Tomás decide botar fogo na casa com a mulher e os dois filhos dentro. Ela escreve um livro, menina. Escreve um livro. Com três páginas que tem o livro. Ele, ele fala, né, que vai acabar com a candidatura dele, não sei o quê, que até então ele era o grande... Ele vira o Davi, né? O Davi é foda. E aí, menino, esse homem bota fogo na casa com Juliana, com os meninos dentro de casa, piada. Um incêndio mais bem feito que o da final de 9-1-1, hein? Pô, foi bem feito pra caramba esse incêndio. Foi, foi mó, né, bom. Acho um pouco forçado, mas gosto, porque os meninos precisavam ver ele agir, ser daquele jeito. Porque se ele não tivesse, eu acho que Marcos ainda, ou Matheus, né, ia ficar mais, ah, meu pai, não sei o quê. Mas eu acho que depois dessa aqui não tinha como, né? Ah, mas eles já estavam rompidos com Tomás. Ah, mas Tomás eu acho botou... que... Mas é pai, né? Você fala, ah, é meu pai, tem que perdoar, não sei o quê. Eu acho que ele tinha que ter um último movimento que acabasse com tudo. Mas eu acho... Mas eu acho um pouco o Tomás, porque assim, beleza, ele tá nesse grau de loucura, mas ele... Tudo na vida dele era esse filho, né? O Matheus, pelo menos. Uhum. Beleza, o Matheus falou umas coisas pra ele. Não sei se ele iria contra o Matheus desse jeito. Talvez ele tentaria matar a Juliana sozinho. Ou Juliana e Max, mas um filho junto eu achei... Tá bom. A cobra! A cobra envenenou meu filho. A serpente. Mas enfim, a verdade fez ele fazer isso. E a cena foi muito boa, assim. Eu acho legal porque ela, né, vai dando as instruções pra ele. Eles escapam juntos e tal. Achei... Sim. E aí ele vai preso de novo. Ai, vai evangelizar mais gente lá junto com o Quevedo, né? Vai preso de novo. Espero que agora sem direito à fiança, sem direito à liberdade condicional. Cuzão. E, menino, Juliana finalmente vai viver seu amor com seus filhos, né? Com tudo. E termina com um grande final de novela feliz, né? Fim. Não, e é bom que Juliana, ela perdeu a casa, ela vai morar lá no lugar onde o Dante tá morando com a menina, né, a Diaba. A Diaba. Não, pra mim, ela tinha reconstruído a casa dela. Ela reconstruiu a casa dela. Ah, é? A casa dela? Porque que a menina fala pra ele assim, ai, pai, não quero sair daqui nunca. Ele, tudo bem, vamos fazer a AD. Ah, mas deve, aí, no deve final, ser os 15 dias dela. Deve ser os 15 dias que ela fica com o pai, nas férias. Foi as férias. Entendi. Né? E Matheus termina lá namorando Júlia, né? E Marcos apenas como vela. Bom. Como mas... precisava, né? Namoradinho. Perdeu o pai, namorada, a namorada que ele achou que ia ter. Que não... E nasce tem um filho com Bia, né? E nasce tem um filho com Bia, filha, né? E finalmente Paloma Duarte aceita tirar férias com o Inácio depois de 15, graças 7 anos. A grande tema de Paloma Duarte foi tirar férias. Depois de 17 anos, ela aceitou tirar férias com o homem. A bichinha. Né? Com o homem super compreensivo, super amorzinho. Acho bonzinho. Né? Eu acho que é uma novela reduzida, porque se fosse uma novela maior, ia ter essa barra do Vicente com a filha, da outra mulher e tudo. Né? E ter várias fases até as crianças nascerem. Uhum. Eu adoro quando ela fala assim, que ele chama ela pra dar uma volta no calçadão e tal. Ah, então vou levar esse livro emprestado pra fulana. Felícia, eu acho, né? Aí ela... Exato, fala que pra por Felícia. Acaso, né? Que é por acaso, outra coincidência, foi a mesma menina que ele deu a palestra falando sobre esse caso. E aí, Oscar leva o DNA pra ela... Que era aquela menina da Malhação, a doidinha, que grava um vídeo meio doida de Caroline alguma coisa. Isso. Né? Ai, é mesmo. Aí ela acho que era o caso que o senhor falou, viu? Não é, menino. Esse mundo é muito pequeno. Rio de Janeiro é um ovo. Mas eu adoro que Paloma da Mãe de até fala pra Felícia, não sei o que. Ele, a doutora Felícia vai estar com o marido dela. Aí Paloma, tão... Paloma, então tá. Eu vi um comentário de uma pessoa no Banco de Séries, eu achei muito real. Gente, esqueci o nome da Juliana Paz, é... Liana. A Liana é quase uma Helena de Manuel Carlos, né? Se você ver, sofrendo um pouco mais, mas ela é, né? Porque toda a trama dela, ela mente, essas coisas, né? Só pelo amor aos filhos dela que constrói no primeiro episódio, né? Uhum. Eu achei bem isso mesmo, assim, que falta esse tipo de personagem, eu acho, nas tramas dessa mulher que move a história dela, né? Que ela não é uma protagonista passiva. É, mas por exemplo, quando ela falava, Marcos, sempre te amei, meu filho, não sei o quê, não é bem assim. Porque quando ela foi atrás dele, é porque o outro menino tava chorando. Sim. Na verdade, eu acho que se não fosse a falta que, né, pedaço de mim que Matheus sentia, ela a não falta ia que a falta atrás, faz, não. Né? Exato. Ah, eu acho que depois que ela eu acho que na hora, no momento que ela pare a criança, eu acho que ela já, ali naquela hora, ela já vê que não dá pra... E assim, não que eu esteja dizendo que ela devesse amar, criar Marcos, não sei o quê, porque afinal a situação, né? Uhum. É uma situação muito complexa que eles introduzem, porque, tipo, se fosse só uma criança, um fruto estupro aqui, não sei o quê, era mais fácil a gente dizer só, ó, ela tem todo o direito, só que aí é aquilo. Era uma criança que ela queria muito a vida inteira, ter com Tomás, por mais que Tomás não fosse esse pai, né, que a gente sabe que não foi, e a outra criança fruto dessa noite que foi a pior da vida dela. E aí, como é que separa isso? Porque tanto que o Sassi falou no começo, né, o Sassi falou, vem cá, como é que Tomás sabe que o filho que ele tirou é o dele, né? Eu falei, ah, o Vicente explica, né, quando ele faz o DNA, que o filho que tá mais próximo da saída lá da portinha é o de Tomás, e o outro que é o menorzinho é o que tá depois. Mas, tanto que eu achei que uma hora ia ter virado, ia dizer assim, ah, os filhos mudaram de posição e ele acha que um é o dele, mas na verdade é o outro. Fiquei esperando. Que seria um excelente tweet. Seria bom. Se ele passasse a vida inteira achando que Matheus era o filho dele, na verdade era Marcos. Ia ser tudo. Não, e eu amo também no decorrer da série que, tipo assim, porque quando a Liana conta pros outros, ela fala que tá grávida só de um, porque ela já sabe que ela vai dar outro pra adoção. Aí depois ela chega com a cara mais lavada do mundo, com dois. Aí Antônio Graça fala assim, era um... Ô, Paloma, tu não sabia não que eram dois? Aí, porque tu é médica, né? Aí falou, não, sabia sim, mas é... Liana pediu pra não contar. Mas por quê? Ah, pai, sei lá. Tipo, o quê? Só não quis, porra. Né? Aí ele fala assim, e esses meninos são diferentes assim mesmo? Não vão ficar igual, não? Aí ela, ah, é o conceito, né? Ah, não, mas ele pergunta quando já estão crianças. Eu só sei que é assim. Aliás, eu amo que também os pais de Tomás são loucos por Marcos. A verdade da empresa é só descobrir que é filho do outro, já é. Ai, foda-se, então. Nossa, eu fiquei muito triste nessa hora. Eu fiquei achei ruim, porque eu acho que se fosse só o Tomás nessa rejeição e eles continuassem, tipo, eles fossem personagens minimamente. Mas não, os dois já viram a cara pro menino de cara, assim, porque olha. Uhum. Mas fiquei triste, mesmo sabendo que era uma bobeira. Eu achei que podia pelo menos um dos velhos ficar do lado do neto. Uhum. Ah, você é meu neto, mesmo assim, mesmo seu pai não te rejeita. Uhum. Mas não. E só Paloma era decente na família inteira, né? Só Paloma. Só Paloma. Mas, gente, e o final, Marcos falou assim: eu não vou mais fazer direito. Aí o Matheus, nossa, você vai fazer o quê? Educação física. Eu falei, não. Coitado. E aí o Matheus falou: caraca, mando, velho, brabo. Faltou mais assim, você dando de separado, boate. Gente, tá pior também. mas Matheus vai ter herança do Zé, né, menino? Quando o Zé empacotar. Eu podia ter deixado o Marcos, né? Falar assim, tipo, eu já ia fazer mais novela ainda. Fazer Marcos ser advogado e falar assim, eu vou defender mulheres como minha mãe. Amo. Ia ser tudo. Eu sou madrinha da diversidade pelo Rio de Janeiro. Perderam a oportunidade. Gente, e a militada que a Namor de Matheus dá no final, quando o Júlio. Porque assim, ela tá na cena só pra ela poder explicar os conceitos depois, né? Sim. Porque a Juliana vai e conta pros meninos e tal, e fala pros meninos, sai daqui. Aí quando a Juliana sai da cena, ela tem que explicar, né? O que acabou de ser dito. Ela, olha, meninos, que a mãe de vocês sofreu foi estupro, não sei o que. Tipo, a gente precisa mesmo dessa explicação, já não tá claro pro público. Porque mas sabe o que eu gosto? Eu gosto desse conceito, porque assim, é dois moleques de 17 anos que a mãe de 40 falou pra eles. Aí fica puto com a mãe, tipo assim, entende, mas não. Eu acho que ter uma pessoa da idade deles explicando ali pra eles. Eu acho que passa mais o que ela queria dizer, entendeu? Sei, gostei de ter isso. Acho também um pouco forçado que não precisava, mas... Vamos fingir. Bom, não dá pra fingir. Achou, mas vamos fingir. Né? Mas eu acho que foi uma grata surpresa, né? A gente tinha visto o trailer, tinha gostado. Mas sendo, 17 episódios é bastante coisa, né? Uhum. E eu acho que pro que ela se propôs, ela entregou muito bem o que se propôs. Sim. Como a gente falou, cada episódio tinha um gancho pra você querer ver o próximo episódio. E a trama toda conversa entre si. As atuações, então, excelentes, assim, muito boas. Eu acho que quando você odeia e ama personagens é porque foi bem entregue, né? E eu acho que os personagens conseguiram fazer isso em sua maioria. Então, pra mim, assim, particularmente, foi muito boa a surpresa, de verdade. E eu acho que assim, Sassi, a gente, né, posso estar cometendo alguma injustiça aí, mas eu acho que a gente não tinha tido ainda na Netflix uma produção nacional com esses acertos todos. Porque, por exemplo, a gente gosta muito da trama de 3%, mas as atuações de 3% eram aquela delícia. Uhum. É, coisa mais linda, a gente gostou mais ou menos, mas tinha um roteiro assim meio jogado, um negócio tal. Essa série, eu acho que por mais que a gente tenha falado algumas falhas aqui e tal, poderia ser melhor, o que a gente esperava de diferente, eu acho que ela roteiro, não tem, pra mim não tem fala que soa forçada, que soa como se alguém não fosse dizer, sabe? Eu acho que mesmo quando ela tem palavras difíceis, assim, tá? Eu acho que eles conseguem encaixar bem. As atuações, como vocês será? Vocês gostam mais de um gêmeo do que do outro, tá? Mas eu acho que não tem ninguém que carrega o elenco pra baixo, sabe? Tipo, uhum. Você faz assim, uhum. Putz, essa pessoa destoou totalmente. Sim. Não tem, eu acho que eles realmente... Tanto que eu falei, não gosto muito da Juliana Paes pelo histórico aí de, né, posições políticas, mas ela tá excelente. Os dois, né, os dois vilões aí da vida dela e pares também, de certa forma, muito bons. As crianças quando eles botam, os adolescentes quando eles botam. Dona Norma lá caducando, pensando no filho. Eu acho que realmente todo mundo tava on point. E eu acho que foi um acerto da Netflix que, assim, talvez a partir de agora as obras nacionais que eles forem fazer vai se espelhar nela. Também acho, também acho. É um padrão de qualidade que eles não tinham feito ainda e que talvez a partir de agora já tenha um modelo. Exato, exato. Eu sei que a Angela Chaves já tá trabalhando numa outra série, né, barra novela pra Netflix, que deve ficar pronta pro ano que vem, mas eu acho que, assim, quem tá com saudade de ver um novelão, né, novela em sua melhor forma, Pedaço de Mim é um ótimo produto pra você consumir, né, pra quem não aguenta mais ver Cacau Amassado, Roça, na Globo... E esses atores ruins da Globo, tá tudo aqui, gente. E as novelas do Max subiram no telhado? Não, elas vão estrear no ano que vem, né? Ano que vem tem Beleza Fatal. Ano que vem tem Beleza Fatal e Dona Beija. Ainda Netflix veio e lançou primeiro e falou, chupa essa aí. Uhum. Não, a Netflix começou depois, gravou tudo e lançou primeiro. E eu acho que elas estão dando um tratamento, assim, pelo menos pro Brasil, como fosse uma série... mais hypada que estreia. Estão fazendo conteúdo com os atores, está tendo divulgação de tudo. Eu acho muito legal, assim, que está sendo feito. Porque eu acho que é um produto bom, então eles não têm o porquê ficar escondendo na fanbase, né? Sim. Ela ficou em top 3, né, de produtos de língua não inglesa da Netflix, né? Ficou top 3 aí. E vários países, principalmente nos países da América Latina, que tem esse costume de consumir novelas e tal. A Netflix tem feito muito isso na Colômbia, né? A gente vê aí as séries Palpito, né, as coisas assim, a gente tem feito bastante desse formatinho, 18 episódios e tal, e aí fez muito sucesso na Argentina, na Bolívia, na Colômbia, né, e também tava em top 10 em vários países da Europa e tal, então... Eu acho que aquele teaser que eles fizeram do chá de revelação, pra mim, foi a cartada deles de vender a série pra todo mundo assistir. Porque é muito legal você ver. Eu já vi depois de assistir, eu assisti de novo. É muito bom. Você tá vendo a revelação do nada para e ela conta a história dela. Então, e é uma história diferente, que não tem uma trama assim, né? Pelo que eu me lembro. Não tem no Brasil. Eu não lembro de ter assistido nada assim. E aí, por isso que eu gosto também. Parabéns, Netflix. Então, continue assim. Acertou. Fazendo valer a mensalidade de R$70. Pra mim, já é uma das minhas preferidas do ano. Olha aí! Pra mim também. Também já é uma das favoritas do ano todo. E pra você, aí você vê, né, gente? Eu acho que a gente... Não, eu gostei bastante. Eu acho que eu gosto mais da primeira fase do que da segunda, mas acho que a segunda tem bastante mérito. E acho que é como você falou. O fato dela ter me feito ter vontade de ver toda durante essa semana, né? Uhum. Uma coisa que... E assim, beleza, tem a gravação que incentiva a gente a ver mais rápido. Mas acho que mesmo se não fosse isso... Eu ia querer terminar o quanto antes, porque é uma coisa que me prendeu. Então, assim, poucas coisas têm um mérito hoje em dia disso. É, quem ouve a gente sabe que dificilmente a gente pega um conteúdo com, sei lá, 10 episódios, 8 episódios, e consegue consumir todos nós, todo ele, no período que a gente tem antes da gravação. E esse aqui, nós três terminamos os 17 episódios. Na série que foi lançada há uma semana, né? Não faz nem uma semana, né? Foi no quê? Foi na quinta ou na sexta? Acho que foi na quinta-feira que saiu, na quinta-feira. Agora, ao mesmo tempo, eu fico pensando naquilo que a gente sempre fala, né? Qualquer streaming que fizer qualquer coisa, e tem coisa que a gente gosta bastante em outros streamings, mas nenhum vai chegar no nível de projeção global que a Netflix tem hoje. Tipo, eu penso assim, cara, Hans Garritz nunca vai ter a fama que merece, porque da Globo ele não tá nem fora daqui. Porque eu pensei, Hans Garritz fosse na Netflix, puta que pariu, o hit que não ia ser. Hit. Às vezes a gente pega, tipo, uma série da Amazon que eu gostei muito, uma série da Disney aqui. Cara, nunca vai ter. Mas realmente a Netflix chegou num ponto que, tipo... E claro, que tem coisa boa na Netflix que acaba ficando escondida, ou acaba tendo muita coisa ruim na Netflix que também não vai pra frente. Uhum. Mas você vê, fizeram direitinho, série brasileira que... Beleza, investiram bastante em elenco, então não sei o quê, mas não é, meu Deus, é Stranger Things, 1000 filmes de 1h30, né? Então, não necessariamente é o projeto mais ambicioso do mundo. E eu acho que vai render bons frutos, assim, acho que a partir de agora talvez até mude a forma como encaram o Brasil enquanto produtor de séries, né? Tipo, de pensar, a gente pode fazer uns novelão pra fora, é um formato que a gente domina, né? A gente pode ir aperfeiçoando, uhum, e tal, então... Eu acho que foi um primeiro passo importante aí pro Brasil no streaming. Claro que a gente tem muitas produções já brasileiras do streaming marcantes, mas eu acho que essa, ela vai realmente ser trendsetter e trailblazer de muita coisa boa. Eu amo trailblazer. Eu acho que eles entenderam, né, que a gente cresceu vendo novela, né? Não essa geração, uhum, mais nova, mas a gente cresceu. E aí pegou uma outra coisa, que as séries, eles misturaram naquilo e fizeram um novo... Tipo, sim, gênero, não sei. Que dá certo, né? Então. Ei, dá certo pra gente, dá drama. Certo pro mundo. Porque você pegar americano vs soap opera, que é ridículo. É a gente péssimo, tem os países latinos todos aí com novela. Então, tipo, porra, a gente fizer umas coisas boas, né? Com a nossa expertise que já tem de roteiro, de atuação, não sei o que e tal, só vai dar bom. Porque é isso, exportar novela brasileira, por mais que tenha, né? Muito canal que passa novela brasileira a rodo. Não é tão simples quanto exportar uma série de 17 episódios, ou de menos, de um pouco, uhum, mais, enfim, que seja. Uhum. Então eu acho que tende a dar muito bom. Eu também acho. Até porque quando você vai exportar uma novela, às vezes são 200 capítulos que você tem que dublar, né, para o país gravar. Só não vai ter nos Estados Unidos porque eles vão fazer a versão deles, porque eles não assistem dublado, né, as coisas, né? Ah, imagina, daqui a pouco vem aí, Pieces of Me. É. Pieces of Me. Porque muita gente não gostou, né, de Desperate Lies, né, como título. Eu não gostei, não. Ah, gente, Piece of Me ia ser muito mais impactante. Pois é. Sim, e faria muito mais sentido do que Desperate Lies. Será que vai ser J.Lo que vai interpretar Juliana Paes? Eu acho. Ah, cara, e assim, eu não dou muito tempo pra querer fazer uma versão fora mesmo, não. Porque, assim, é uma trama que rende muito, como eu falei. Se eles quisessem fazer só essa primeira fase, ou se eles quisessem esticar, fazer uma novela grande mesmo com isso aí... Daria, assim, é potencial daria. Bem grande. Também acho. Ia ser hit demais. Mas é isso. A gente tem ideia ainda original, né? Não precisa ficar copiando tudo. Não, verdade! Você disse tudo! Ainda temos ideia original, né? Não precisa ficar fazendo 55 remakes de novelas e coisas que já saíram. Né? E aí eu fico pensando, né? Como é que pode, né? A gente vive no país de Glória Pérez. Glória Pérez, inclusive, elogiou um pedaço de mim, falou que é excelente. Fico pensando, né? Como a Glória Pérez não pensou em fazer uma alienação lá, heteronormativa, parental, gravidaço, né? Numa dessas novelas dela. Ela fez da última novela, ela fez aquela da mãe, né? Que a genética dela era diferente do filho, parece que quando você faz genética... Isso! Ai, nossa. Verdade, rendeu. O DNA não batia. Uhum. Rendeu nada, verdade, essa ideia dela. Essa novela não rendeu, né, menino? Só foi. A Glória Pérez não tem como a gente dizer que ela não tem ideias, né? Não sei se todas são boas, mas ela tem muitas ideias, ela rouba coisas da vida real e adapta ali. Uhum. Só que o conjunto, né, é difícil voar às vezes. É complicado. Acho que até 2002, né, até Caminho das Índias lá, 2009, tava as ideias boas. Depois, nem tanto, né? Ah, mas não achou que era uma boa ideia? Aqui. Porra! A novela feita pro meu rosto, né? Pensado em mim. Como... E já de quando volta? Vai voltar? Dizem que ela vai voltar aí, já. Ela mudou o cabelo e tudo. Ela tá a cara de uma coisa da Sabrina Carpenter agora. Adoro. Please, please, please. Please. Até isso. falaram assim, fizeram seu cabelo novo, você agora virou a Sabrina Carpenter. Ela fez lá uma doada. Ah, mas assistam Pedaço de Mim, muito importante. Vejam Pedaço de Mim, te ama e te adora. Outro pedaço de mim precisa ir embora. Adoro. Pensei que não ia fazer o dueto como vocês fizeram na abertura. Pois é, eu tava aguardando. Eu tava esperando ele dar aquela nota que ele segura, né? Precisa ir embora. Eu ia fazer um precisa ir embora. Não, já é uma. Ah, nossa, Vanessa Hudgens. Ah, eu quero fazer uma pergunta. Vocês acham que deveria ter sido episódio semanal Não. Foi, tinha que ser tudo de uma vez mesmo. Acho que de repente poderiam ter parado na morte do Oscar e voltado na semana seguinte. É, isso. Poderia ter sido duas partes, como foi Bridgerton, acabava na morte do Oscar e depois voltava. Até porque são duas partes muito bem marcadas, assim, né? Mas gostei de ter saído. É, mas acho que poderia ser assim mesmo. Morte do Oscar, um mês de pausa e depois outra parte. É, não sei se eu faria um mês, não. Mas umas duas semanas. É, só pra dar um gostinho. É, porque um mês, de repente, o povo desencana, né? Será? Pode ser. É, ainda mais gostar. Porque a segunda parte, como o Léo falou, é mais, um pouco mais fraca que a primeira. Aí, é, às vezes a gente viu a segunda mais na fissura, porque a gente já tava ali da primeira e tal. Então, os estrategistas sabem tudo. Tô vendo aqui, menino, enquanto a gente tava gravando, né, que Shannon Scarlett vai ter seu próprio podcast, né? Vai ser o Não Tem Babado, tá? E aí, não a tem primeira bábado. Entrevistada vai Não Tem Babado. A primeira entrevistada vai ser Organze. Né? Vai ser entrevistada aí. Do podcast de Shannon. Vai ser Organze. A gente tem uma novidade pra te contar também, Drag Race. Que fizeram aí o Rusical Fits Net Game dos Monstros, né? E aí tivemos a nossa boneca Megan Drake. Meu Deus. Que foi um musical que era o Chá de Bebê de Rosemary. Aí a gente tinha aí Plastic Tiara, grande roubada da temporada, mais uma vez, como Rosemary, né? E aí tinha Got Mick de Reagan do Exorcista, Roxy de Palhaço It, Georges de Boneca Megan, maravilhosa, e umas personagens avulsas que eles botaram lá, que eles ficaram brigando por uma, que a Nina e a Andrea brigaram, não entendi até agora, que era a pior personagem do musical inteiro. Mas a Boneca Megan ganhou, foi a vencedora da semana. Junto com a pobre da Chanel, que era, ganhou por pena, né? Foi a pior no Rusical, que eu falei assim, ah, vamos dar essa pra ela. Vamos dar pra essa velha que não vai ganhar nunca. E aí, George está quase na final já, né? Que ela tá com o mesmo tanto de medalha do que Roxy e Plastic. Sim, já é finalista também, quase. Já tá vamos ver se no lip sync a RuPaul vai roubar um pouco pra adiantar mais pra vida de Andrew e de Gottmik, né? Mas, menina, se você pegar quem sabe dublar é Georgios, Andrew e Roxy, o resto... É porque Plastic, coitado, não sabe nem as letras. Não sabe nem porque tá ali. Agora o time que talvez duble bem também. É, agora o resto não é muito bom. A Vandy também. Nossa, a Vandy é ruim tudo. É feia, né, gente? A Vandy, fez o filho do Diabo, né? Ah, é verdade, ela fez o demônio. Eu amo. E saiu o trailer de Drag Race Filipinas 3. Ai, gente. Ai, gente, amo muito. E Maxi confirmada. Maxi de Queen of the Universe 2, que saiu por saúde mental, né? Vai voltar no Drag Race. Maxi é a inglesa? A Maxi. Na Filipina. Filipina. Ah, lembrei. Achei que era aquela inglesinha ruivinha. Não. Que ela foi lá, eu torcia pra ela ainda. Ah, né? Que ela sai quase na final, a Maxi, né? Que ela vai a irmã dela vai estar competindo junto com ela. O irmão dela, né, que é drag, também vai estar competindo junto com ela. Drag Race 3. Drag. Vai ser tipo Sugar Spice e Filipina. Olha. Coisa boa, hein? Referência boa, Sugar Spice. Mas, então vamos aqui para comentários do último podcast, né? Menos comentários que a gente está acostumado, porque o Spotify deu bug, né? Não deixou as pessoas comentar no Spotify. Por quê? Não sei o que aconteceu, simplesmente não deixou as pessoas comentarem. Mas foi só no episódio ou foi no geral do podcast? Só no episódio, aparentemente. Só no episódio. Mas algumas almas foram comentar no site, né? Então, vamos começar aqui com Dani Araújo, né? Dizendo: oi, meninos! Agora aqui é Dani a mãe. Não sei como vocês conseguem assistir esse The Bear. Não dá, chato demais. Inclusive, temos que falar sobre o final semana que vem, Zanon, sobre o final de Bear. Tá? Vamos. Falando em série chata, fui meio iludida. Mentira. Fui meio iludida por Sasser sobre Tracker, né? Gente, não dá pra aguentar. Parada, sem ritmo, plot fraco, nem bonitinho o Kevin do This Is Us em todo episódio tirando a camisa, nada salvo. Amiga, se eu só vi o piloto, eu disse pra você, você falou assim, estou vendo Tracker. Eu falei assim... É, ok. Não é ruim, realmente, mas se fosse bom, eu teria visto, né? Ou se tivesse sido pelo menos ruim que desse a volta, eu teria visto toda. Mas só vi um episódio também dessa série. Essa mulher só veio humilhar a gente hoje. Volta com a filha pra comentar. Ela mandou aqui, vamos falar de séries boas. Na minha opinião, The Boys está mostrando que o fim precisa ser próximo, que está ficando cansativa, e um espirro de sangue perder a mão, o rumo e flopar. Nossa, até os fãs de The Boys não estão aguentando mais. Tem uns episódios que não fazem sentido nenhum. Né, nenhum. Menino viralizou a cena da mulher tomando... A gente falou, acho que semana passada, né? Jogando leite na cara do Homelander. Aham. A troco de nada, só pra ele terminar mamando o peito dela, gente, foi ridículo. Agora uma que do não dava nada e viciei foi Casa do Dragão. Gente, o que é aquilo? Aquela batalha da Dança dos Dragões, tô pronta pra passar todos os panos pro Daemon. Será que terá outra temporada ou encerra o Targaryen? Já tá renovada pra terceira, Dani, fica tranquila. Menina, agora resolvi até assistir Doc. Que é isso, menino, não tem história pra tudo isso não, para de inventar. Tem, menino, tem muita história, tem muita gente pra morrer. Ah, não tem. Porque estão matando aos poucos, né? Mas eu acho que 5 temporadas estão forçando muito, Zanão, pelo amor de Deus. Acho que umas 4 temporadas dá, no geral. Não tem necessidade disso. Já basta Last of Us que eu vou fazer 4 temporadas. Não precisa. Para. Vamos saber quando acabar. Meu Deus, que filme sem pé nem sentido. Nem porra de Sessão da Tarde, esse Tudo em Família. Nem a Alice aguentou a chatura. E ainda mostrei que o programa de vocês... Mostrei o programa de vocês que gostaram. Ela ficou revoltadíssima. Que vocês desceram além Geek Girl. Eu não desci. Eu falei bem de Geek Girl. Fique claro. E Mulher Teia. Falamos mal mesmo de Mulher Teia. No caso, fui eu que falei de Mulher Teia mal. Zanon e Leoz gostaram. Pois ela não esquece. A cara do Zac Efron tá horrível. E fora que a química da Nicole e do Zac é bizarra. E pra incrementar a pauta da semana que vem, acho que deveriam comentar Casamento às Cegas. Não. A gente não consome esse conteúdo aqui. Não, mas agora, né? É, ainda mais a baixaria que se tornou. Eu só vi o primeiro e o segundo US. Depois, pra mim, já foi o suficiente. Não mais. Esse reality da Netflix, eles acabam cansando depois de muitas temporadas, né? Tipo, essa semana agora volta Too Hot to Handle, né? Sexta temporada Too Hot to Handle. E eu vou dar uma olhada no primeiro, porque agora vai ter a Bad Lana, né? Aí eu vou dar uma olhada pra ver qual é. Na Bad Lana. Próximo comentário aqui é de Dani Araújo, mas na verdade é de Alice. Falou, oi, é Alice, não consegui comentar no Spotify, não estava aparecendo. Revoltado, enfim, vamos ao que interessa. Vocês falaram que eu poderia assistir Geek Girl e comentar. Então vim aqui que não concordo com vocês, Geek Girl é muito bom. Mas eu te indiquei, amiga, eu te indiquei, Alice, entendeu? Quem não gostou foi os haters aqui, ó, Zanon e Leoz. Eu não assisti, eu só assisti o começo. Eu falei que era bom. Eu falei que era bom. Eu nem vi, gente. Falei que você podia assistir sem medo. Tia Edu falou, tá? A Xuxa. Achei a personagem tinha noção demais quando ela postou os stories pra mostrar a opinião dela a todos. Tava errada, mas cada um sabe de si. Minha amiga Sofia não gostou e achou a menina muito enrolada, chata demais. Enfim, estou respondendo agora porque estava em semana de prova. Agora estou de férias, assistimos divertidamente e amei o filme. E ele é tanto para crianças quanto para adultos. Um grande beijo a vocês. Um ícone, gente. Muito divertido. Bem. Fofix. Muito bem. Você vê que ela parou, foi se dedicar ao que realmente importa, que é estudar, fazer as provas. E depois veio para o supérfluo. Lindíssima. Nunca errou, Alice. Coitado, o tempo livre que ela tem, ela veio escutar. Porque somos os maiorais. É isso. Próximo comentário de Júlia Caldas, diretamente da Holanda, também esse grande ícone, dizendo: também tô nessa que quero que Stranger Things acabe. tava enrolando pra ver The Night Show, acho que porque já tinha lá com o elenco do original quando voltou. A segunda temporada fiquei com preguiça, mas Sasha falando, deu vontade. E, ó, não curti essa terceira temporada de The Bear, acho que nada andou, tem uns episódios experimentais legais e tal. Mas parece que terminou como começou. E é basicamente isso mesmo. Eu e o Zanon, a gente falou exatamente a mesma coisa. Na semana que vem a gente vai falar com calma, né? Mas a gente já gostou da série, né? A gente gostou, mas entende que realmente não teve evolução. Salvas, né? Teve alguma cena do Jeremy de cueca? Não. Não, infelizmente não. Teve o Will Poulter. Será que Júlia já esbarrou com algum filho do homem doador lá? Menino, pode ser que sim, hein? Conta pra gente, amiga. É, bem. Esbarrado. Ai, conta pra gente, pelo amor de Deus. O próximo comentário aqui de Gabi Fernandes, no nosso grupo, tá lá, toda semana comenta, um grande ícone, dizendo: excelente episódio. Pitico, mas excelente. Depois de assistir o The Bear. Pitico, 2h20. Né? Depois de assistir The Bear, achei meu ambiente de trabalho tranquilo, muito loucurada, mas gostei bastante da temporada. Que quando estrear pelo Brasil, já saiu tudo nos Twitters e nos clandestinos. Amei os comentários sobre House of the Dragon. Os seriados têm um toque especial quando comentados por vocês. Outra coisa, Zac Efron ainda é galã? Beijos! PS, comentando só na segunda, porque não sei o motivo, mas não consegui comentar no Spotify. Amiga, estamos tentando resolver. Vamos ver se você consegue comentar no Spotify no próximo. Se não comentar, comenta no site também, aqui no site mesmo. Próximo comentário do nosso jurídico, né, Mariana Barbosa, dizendo: quando tem coisa boa na pauta, a gente até estranha. Essa série das mulheres parece legal, vou ver o piloto. Veja, veja esse grande hit aí. Essa The semana Bear. Foi só coisa boa na pauta, né? Emma Roberts, Juliana Paz. É isso. É, mulheres nudes empoderadas. No celular. E passivas patéticas, né? Passivas Sim. patéticas. The Bear, essa temporada não é a minha favorita, mas realmente tivemos vários episódios bons. E mais uma vez, vocês estavam ótimos. Morri de rir com as crianças feias da pobre da Celine. Ai, gente, bichinha. E o último comentário do Levi Ventura dizendo: nossa, o Sassi me representou muito quando disse que Stranger Things a gente só quer que acabe. Tá com muita sensação de comida mexida e remexida. Tô atrasado com a segunda temporada de The Bear e escutar vocês falando bem do início da terceira me deu vontade de fazer uma maratona marota para colocar a série em dia. Agora, o Léo fez um questionamento muito interessante: por que várias cantoras e artistas têm doenças raras? Sempre aparece alguma com um diagnóstico diferente. É que é o ônus e o bônus de você ser famosa. Que? Deixa quieto. Tenho gostado do menino Eamond também, bom ator. Mas sinto falta dessa questão deles apresentarem argumentos para as pessoas se afeiçoarem aos verdes. Tá uma coisa muito de bem e mal. E quero para ontem o music video do Zanon na academia. O meu view, ele já tem. Mas se o Zanon... É o cara da malhação. Ai, por favor, Zanon, faz. Faz, por favor. Nunca te pedimos nada. Ai, ai. Então estamos chegando ao final desse podcast belíssimo. Lembrando, você pode deixar seu comentário no Spotify quando ele deixa. Aqui no site, você pode apadrinhar no patreon.com/logado com 2Gs. A partir da menor cotinha, e é muito importante que você comente. Comenta aqui, a gente faz questão de ler todos eles aqui toda semana, tá? Mandar um beijo pra todo mundo que comentou, especial para Alice e Dani, né? Grandes ícones também. Pra Levi, pra Gabi, pra Júlia, pra Mari. Beijo pra vocês. E vamos então para merchans e despedidas, começando com ele, o cara da Malhação, Márcio Zanon. Então, gente, é isso, né? Meu Sonatina 2 foi apagado, meu computador já tinha terminado, já tava no terceiro. Aí agora, vou fazer o quê, né? Apagou, vai demorar. Vou estar que nem o George Martin, né? Que falou assim: gente, o livro vai ter, quando tiver eu anuncio. Você tá chama aí, alguém, né, da TI pra ver isso aí. Eu vou chamar quem? Todo não, dia, não tem, né? Não tem uma pessoa pra fazer meu imposto de renda, vai ter gente pra arrumar meu computador? Esses povo aí me ajuda. Ah, é mais fácil ter que contador. É. Então, gente, continue escutando a gente, né? Pra semana passada eu tava chamando os filhos da Celine de feio, e essa semana tá defendendo o menino lá, porque estão chamando ele de feio, né? Enfim, a hipocrisia. Choices, né, Vico? É. E também minhas chances de despedidas pra ele, o maior que nós temos, Leozinho. Ai, gente, eu sou um sad. Teremos aí um episódio com Eric e Amanda, né? Com uma apresentação de Erica Love Tom Love e outras músicas. E meus livros estão aí na Amazon. É, não, nenhum foi apagado ainda não, mas estou descrevendo aos poucos. Eu amo. Gente, fala pro Léo me chamar pro sede. Ridículo. Chamou na chincha. Ele não me chama, gente. Vou pedir pra mandar uns casos de padrão pra poder te chamar. Eu quero ter local de fala. De academia, de tomando frango batido. Socorro! Mas então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham divertido. Um grande abraço. Até a próxima e tchau! Tchau! ver você. Sonho contigo até sem querer. É que o meu coração não quer entender que é melhor assim, que não tem nada a ver. Metade de mim te ama e te adora, outra metade de mim precisa ir embora. Estou com medo de ser feliz outra vez, porque dói, dói ficar sem você aqui. Aí eu me afasto e tento me distrair, pensar noutra coisa pra não me trair. Sair com você pela última vez.